Bem-vindos ao Neo Play episódio 40! Com os mequetrefes de sempre, Cisne Negro, Quaquá, Guilty Gear, Uau, e Yoldikoff. É um pato, episódio pato, Quaquá. E eu sou o Dissection, né? E vocês viram lá, Phil Spencer já disse lá que o preço do Xbox Scorpio não vai assustar ninguém, porque vai estar dentro dos padrões da indústria. $700? Tá louco. Você já vê que algo que tá isso, errado, mano, quando o cara já fala que não vai assustar ninguém, porque se já vem falando assim e não fala mais nada, é que o bagulho não vai ser barato. Eu acho que não vai passar de 2.500. Acho que vai ser igual ao lançamento do Xbox One. Será? Duvido. Se lá fora ele tá mais caro, lá fora. Mais caro o quê? Uma coisa que nem saiu, só tá em pré-venda ainda. Pois é, mas ele tá estimando mais caro que o One. Ah, porque então tá no valor. Pouca coisa mais cara que o One tá no valor ainda. Eu pelo menos acho que o Microsoft não vai ser tão idiota que nem a Sony enganou um pessoal aí no Brasil, né? Ah, 2.000. Aí teve até um colega aqui que apostou um nick. Pá, 2.000 não, 4.000. Ah, controvérsia. É, foi 3,99, né, hoje? Essa aposta é suspeita. Foi 3,99, né, hoje? Fala assim, né? Não vamos roubar também, né? Não foi 4, foi 3,99. Não, pior que eles disseram, não, o preço vai ser parecido com o original. Lá era 399, eles botaram parecido mesmo, botaram 3.999. Mais parecido que isso, impossível, é. O interessante é a galerinha comprando, ah, comprei por 1.500. Todo comprando produto assim importado, aí queima, vou reclamar com quem? Essa do Phil Spencer, quando o cara já começa a falar, querendo falar que não vai escutar ninguém, pode preparar, pode vir que lá vem. Mas, né, como o nosso negócio aqui é jogo, né, vamos lá para o que andamos jogando, né. Cisne, o que, que você andou jogando nos últimos dias aí? Rapaz, um jogo que eu não vou recomendar. Black Soul, versão estendida do Steam. Eu, quando comprei, é um joguinho que tá sempre por R$1, R$2, R$3. E tem uma visão assim... E aí você já vê, já, né? Não, o bagulho tá sempre por... Mas tem jogo bom, mas tem jogo bom. Não, mas sempre por R$1. Mas na maioria das vezes não escapa, não. Mas ele... Olha só, você vendo o vídeo assim dele, você acredita no jogo. Não, não acredito. Acredita, você vê o vídeo, você fala assim, mano. Se enganou com Zimbo. Ele parece com um jogo. Ele parece com um jogo, quem conhece? Seven Days, que tem pro Jingo e tem pro um coreano. Não, lembra, não lembra, lembra. Você não. Vendo o vídeo. Mas quando você entra no jogo, meu irmão, o que fizeram com o jogo? Eu falei assim, cara. Ele fala que fizeram como que se o jogo fosse bom e essa versão foi ruim, né? Não, mas. Não, porque é versão estendida, mas não. Mas se uma versão normal é uma droga. Eu sei que foi. Pois é, aí eu falei, caraca, eu acreditei no jogo, a jogabilidade é muito feia, muito ruim, aí a câmera é ruim, aí eles falam assim, vamos melhorar isso aqui. Aí botaram dois modos de câmera, o câmera normal, que é a versão por cima cinematográfica, e a versão tracking, que é tipo do Resident 4, sabe, aquela pegada com coladinho com o cara. Mas, caraca, a versão cinematográfica já fica assim, o zoom é feio, é aquele zoom que, foda-se, não consegue ver nada, só vê aquela partezinha tua ali. E a visão tracking, que é a outra, que é tipo Resident 4, eles botam a visão, tipo, um pedacinho só do cenário, o resto é só o ombro do boneco. Eu falei, caraca, maluco, aí como é que eu escolho? Aí eu fui na outra, que pelo menos consegue ver alguma coisa. Mas que ainda é ruim também, né? E ainda é ruim, picapenga. A movimentação do bicho é feia pra cacete, é ruim, os comandos não tem como botar controle, é mouse e teclado ao mesmo tempo, e tu tenta jogar, eu tentei 3-4 vezes... Putz, tem uns bugs do cenário. Ah, meu Deus do céu, eu acho que eu vou ter que desinstalar. Um jogo que você vai no Steam e tem 37% positivo, quer dizer que você acha que alguma coisa tá errada, né? Não, é, o pessoal positivo, quando eu antes de comprar, que... eu pesquisei o pessoal comentando que o problema principal era a jogabilidade, mas o jogo não era de todo ruim. Não, okay, olha aqui o comentário. O único comentário que tem lá no Steam. É um jogo de terror que tenta imitar o estilo survival horror dos clássicos Resident Evil, mas que fracassa de uma forma absurda com sua jogabilidade quebrada. Não recomendo de forma alguma. Que jogo é mesmo que eu esqueci o título agora? Black Soul. Black Soul com O-U. Assim, Black Soul. Não tem nada que se salve então, Cisne? Cara, talvez um enredo. Talvez. Porque eu ainda não sei. Então, eu ainda como não você sei. Vai falar talvez um enredo se você não sabe? Porque começa com um suspensezinho e tal, numa mansão, meio Alone in the Dark, meio... Não corrigiram esse jogo, não, é? Daqui do tempo que tá aí. O bagulho é de 2014. Não, é porque é ruim mesmo, o cara tá falando que não é que é mal, é que é ruim mesmo, é que é ruim. Foi feito uma... O único jeito é refazer o jogo, não é corrigir. Não, refazer não. Se fizesse uma correção nos comandos, talvez ficasse decente. Ele lembra Resident, lembra Alone in the Dark, aquela parte do início do o Nightmare, que começa assim na floresta, e acha uma casa assim do troço. Quer dizer, aí na chuva, eu gostei do ambiente, mas a jogabilidade ruim desanima tudo. Então você não recomenda essa maravilha? Não recomendo, não. Eu vou insistir um pouquinho, mas não vou desinstalar ainda não, porque eu quero pegar a arma e ver um inimigo pra me ter certeza que é um lixo. Mas você sabe que não dá pra pedir reembolso mais, né? Não, não dá não, mas eu... Porra, 1,30, eu vou pedir reembolso, cara? Aí não, aí é zoeira. Deixa o cara ganhar o dinheirinho dele, de repente incentiva o cara a fazer o próximo jogo dele melhorar, entendeu? Beleza, então. E você, Guilt, andou jogando o que nesses últimos dias? Jogando Dead or Alive 5 Last Round. Ah, o jogo da menina porradeira lá, né? Também conhecido como FAP. Só que eu andei jogando a versão Core Fighters, que saiu recentemente, e a versão grátis do jogo. E só tem alguns personagens. É meio que só pra você conhecer e jogar online mesmo. Mas isso aí tem no Steam, essa versão? Core Fighter? Atualmente sim, né? É tipo como fosse um demo, então? Não é um demo, é tipo uma versão... Tipo aquele negócio que rolou com o Killer Instinct. Ah, sei. Você pode jogar tipo com um personagem, mas você joga um personagem. Gostar, você tem que comprar jogador. Ah, tá. É, você pode comprar o pack cheio, que é tipo o jogo inteiro, ou você pode comprar o personagem que você gosta. Peguem agora que tá dando um personagem que te deram, né? Certo? Então. Mas eu tô olhando aqui, ele virou esse barato de Core Fighter, né? Aí você agora compra tipo os DLC pra montar o jogo, então, né? É, se você quiser, mas é melhor você pegar o jogo inteiro. É, o jogo, né, inteiro lá, full game, R$72. É, se o preço ainda tá o mesmo. Aí ele tá tipo agora, mas ele virou Core Fighter lá, ó. Aí ele de graça, igual aquele Steam que mesmo ficou. Mas e o jogo? É bom, Guilherme? Esse jogo é bom? Vale a pena? Olha, eu sou suspeito, então pra mim o jogo é bom, né? Ainda não tem lobby, mas fazer o quê, né? Acho que é preguiça. Ah, meu Deus. É que nem o The King of Fighter lá? É, tipo isso. Tá em 2016, os caras não aprenderam a fazer, tem que botar droga de lobby no jogo de... Na verdade, eles não trouxeram lobby, pelo que eu entendi, né? Já que a versão console tem lobby, parece. Console... Ah, que bosta. Mais uma vez o PC sendo desfavor. Então, e outra coisa, né? Se eu não me engano, essa versão desse jogo é versão de PlayStation 3. Nem a versão que saiu pra PlayStation 4, né? Que o PlayStation 4 tem uma versão melhorada desse jogo, não é? Ah, aí você baixa uns filtros, essas coisas. Não é muito difícil, não. É, mas a pessoa que não manja, que compra, já não vai saber. Vai comprar e vai jogar o jogo capaz. Acho que a pessoa que não manja não vai nem comprar o jogo. Vai olhar 72 reais, né? As ideias. Eu achei engraçado um comentário que tem no Steam aqui, ó. O jogo é nota 100. Sem online no lançamento, sem Rumble no controle, sem Steam Cloud, sem carta, sem suporte total ao controle, sem customização de carta, de quando o jogo sai. Sem soft engine, sem efeito de partícula, sem conquista, sem lançado e sem vergonha. Hoje em dia tem mais coisa, tem as conquistas, tem... Ah, é, tem, agora eu tô vendo, foi adicionado, né? Ah, então tá beleza. E quantos personagens pode jogar essa versão Qualify? Eu nem sabia, eu vou baixar isso aí. Acho que 5, né? Ah, então é melhor que Cristin, que Cristin é só um, aí você baixa um e joga com a réplica lá. Mas você recomenda, então? É, se você gosta de Dead or Alive, eu sempre vou recomendar esse jogo, né? Caraca, eu não gosto desses jogos assim, acho estranho. Você não jogou, como você não vai gostar? Aí ele joga, nossa, mas que é jogo estranho. Eu vi o vídeo aqui, mas Dead or Alive eu parei na versão do Dreamcast só. E você hoje? Andou jogando o que nesses últimos dias? Então, eu terminei lá o modo história do Naruto, né? Que vocês tinham perguntado se tinha semana passada. E aí, é bom? Vou dizer uma coisa. Quem tava de saco cheio lá com os fillers do desenho, do anime, dá abandona aquela porcaria lá e joga o modo história do jogo, que é muito mais bonito, mais sensacional, mais emoção, mais coisa linda de Nossa Senhora, que dali foi muito bem feito. E é grande, assim, é longo a bagaça? Tem cutscene ali que é quase um episódio de anime ali. Eles contam a parte final da guerra mesmo. E é bem explicado mesmo, não é enrolado lá com aquelas palhaçadas que eles fazem no desenho lá, entupindo um ano de filler lá. É, aquilo lá é porque os caras tá com preguiça de fazer o bagulho, né? Faz uma parte e ficam dormindo, né? É, eles fazem lá pra ficar enrolando, né? Pra dar mais audiência, né? Mas no jogo não, já é. Já vai na parte final lá de onde parou no último jogo, no 3 no caso, né? Não o Revolution. O Revolution vocês esquecem lá. Agora eles capricharam, né? Nos gráficos, nas cinemáticas, né, do jogo lá também. Ficou fantástico, ficou muito bom aqui dali. A Saga Connect se superou. A Bandai não, porque a Bandai não faz nada aqui pra ele. Nossa, hoje Connect é muito hater contra a Bandai, meu Deus. Ah, meu Deus. Nossa, é incrível. E ele continua comprando, né? Ele é hater da Bandai. Ah, é, o Old é hater, mas conseguiu acreditar. Ele é hater, mas não, gosta. Mas ele compra pra hatear mesmo. Do Naruto, eles capricham. Se numa da história que eles fizeram no Naruto, eles se dedicassem só, nem a metade, pra qualquer outro jogo de anime e ninguém batia Bandai não mas eles vão melhorando os próximos, né? Você mesmo tá falando que esse é melhor que os outros anteriores do Naruto, quer dizer que também nos outros jogos mas eles vão melhorando. Eles se superaram, tem uma outra história deles que eles fizeram, eles se superaram. Eu tô vendo no Steam, caramba, esse jogo é 73% de positivo, o pessoal gosta dele mesmo. É, pra quem conhece o anime também, né? Quem não conhece, é o pessoal do anime, engole qualquer coisa. O jogo é muito bom, o melhor da franquia dos jogos do Naruto. Acho que esse pode ser dito como o jogo definitivo, apesar de ser Bankan como o último da série, o jogo de tem a perfeição final no combate do Naruto. A perfeição final no combate do Naruto. Vogo, o jogo é uma porcaria. Não. Hoje tá falando que é bom. Hoje tá falando que é bom. É, não, as expressões faciais dele ali. Esse jogo é bom, esse jogo é melhor que o de Saint Seiya, o jogo do ano. É, eu tenho que dizer a verdade, né? Não posso retear, né? Eu não acredito. Pode acabar o podcast. Ele falou que o jogo é melhor que o Saint Seiya, então pode acabar o podcast. É, eu tenho que dizer a verdade, né? Apesar de eu gostar mais do jogo dos Cavaleiros, né? Mas o capricho que tá jogando, hein? O Ishinha tem trocentas versões. Já entendi por que ele não fala dos Cavaleiros, é porque não tem nada pra ele falar mal. Por isso que ele não fala. Descobri agora. Porque quando ele fala o jogo da Bandai, ele tem que falar mal. Aí, porra, Cavaleiro ele não tem nada, então ele não vai falar nunca. Aí que nem eu te falava, se eles se dedicassem lá no modo história, só 10% do que eles se dedicaram, se fizessem o mesmo lá no CG dos Cavos do Zodíaco, que conhece a referência pessoal do fora aí, sabe, né? CG do Cavos do Zodíaco. Aí se eles se dedicassem, não ia ter pra ninguém, não. Qualquer jogo que eles fizessem de anime, se fizesse só isso aí, só essa porcentagem, só de se dedicasse nos outros pra contar o modo história, ia ser o que o pessoal queria. Você vê a tecnologia atual transportada pro videogame, contada no modo história no videogame. Fantástico, sensacional. Então você recomenda a bagaça? Eu recomendo. A Bandai então é linda de sempre. Não, a Bandai não. A Bandai não presta. A Bandai é linda, então. Recomenda. A Bandai deixou o jogo pra Saber Connect lá pra desenvolver ele. A Bandai só deu dinheiro. Logo também manda esperar um desconto. Ah, eu comprei um desconto, né? Tá, o preço normal dele é 150. Não, o Dan tá chegando aí. 50, 60 conto ainda vale ainda. Beleza, então. Eu, né, nesses últimos dias andei jogando lá o Freedom Planet, um dos melhores jogos do Sonic 2D, mesmo não sendo Sonic 2D. Qual o nome? Sonic qual? Freedom Planet. É de qual plataforma? É, eu joguei de PC, mas ele tem pra PlayStation 4 e também tem pra Wii U. Pensa tudo que você gosta em Sonic nas épocas de 2D. Andar em looping. Que não tinha o Tails. De correr pelo canto, assim, na tela, na lateral, depois voltar. Ele tem tudo isso. Ele é quase, tipo... Melhor que o Generation, né? Que jogo que é o último. Eu tô falando 2D. Esse jogo é tipo como se fosse um clone de Sonic, só que com um level design assim super elevado, assim, muito melhorado, né? Também devido ao tempo, né? Que já passa. Mas caramba, você joga um jogo desse e fica assim, caramba, como que Sonic conseguiu descambar tanto, meu? Porque caramba, que jogo demais, né? Incrível. Quem gosta de Sonic tem que jogar esse jogo. Você joga, você pode ser, tem. Pelo menos até o pedaço que eu joguei, né? Dois pedaços lá. Dois personagens que você escolher, a Lilac ou a Carol, né? E aí cada um tem movimentos específicos, né? Uma é meio dá lá um Horyuken, giratória e tal. E a outra lembra um pouco lá o Knuckles. Apesar de ser um gatinho, lembra o Knuckles. Mas o jogo é como se fosse um clone de Sonic. Você vai correr, vai andar em looping, vai sair descendo pelos canos, vai andando pelas lateral, tudo assim. um cenário escabuloso, assim, lindo, tudo bonito, trilha sonora impecável, jogabilidade perfeita, é um jogo fenomenal. E eu vi que ele ainda vai ter agora, tipo, a continuação, né? Aí já falou que vai sair pro Wii U, né? Então imagino que depois também saia pro PC e pro PlayStation 4, que nem foi o primeiro, né? Esse daí que você tá falando, não é que os personagens parecem umas menininhas? É, isso mesmo, é uma menininha, a Lilac, é uma menininha azul, é uma menininha azul, e a Carol é uma gatinha verde. A Carol, ela ainda tem, tipo, um poder, se você, é isso mesmo, você né? acha, tipo, um galão de gasolina no meio da fase, aí ela pega uma motoquinha e você sai de motoca na tela, assim, correndo, jogando na motoca, assim, quase dá pra passar a tela de motoca, é mó barato. Esse jogo eu botei na lista de desejo lá, porque era a cara do Sonic mesmo, eu olhei assim, e falei, é uma homenagem bem feita, né? Não, não é pra não dizer cópia, né? Lindo! Ah, mas quando você começa a jogar, bonito, né? Quando você começa a jogar, tirando os personagens, o resto, assim, tudo, as mecânicas, tudo. Só que, lógico, mais aprimorado, porque já é um jogo atual, né? É lindo, assim, o jogo é demais. Tem uns efeitos, assim, cabuloso nesse jogo. Eu adorei, meu, cara. Tomara que o Sonic Mania, quando vir, seja ter tão bom quanto esse Freedom Planet, porque senão vai ficar feio. Vai ficar feio. É, porque senão vai ficar feio, porque, pensa, ele me sai o Sonic Mania, e ele consegue ser inferior do que um jogo que clona a melhor época de Sonic, o tempo que o Sonic era bom. Aí vai ficar feio, né? Porque os caras tentam voltar com o jogo e não conseguem bater a cópia. Aí vai ser fogo, né? É, nós estamos falando da Sega, né? Pode se esperar do melhor e do pior também, né? É melhor ficar ali, né? Sem expectativa. Então, mas qualquer coisa é só ela, a SEGA, vir olhar esse jogo, porque esse jogo bebeu na fonte. É capaz ela mandar cancelar, se for dizer que é cópia. Não, mas esse jogo já tem faz anos, pô. Esse jogo já tem faz anos. Ó, a versão do PC já é de 2014. 2014, é. Quando já saiu pro PC, já tinha. Primeiro saiu pro Wii U, e pro Wii U saiu em 2012, 2013. E aí depois que saiu pro PlayStation 4 e pro PC. Vai ver, a SEGA não viu, por isso o nome. Não, não. É só mecânicas, né? O jogo em si é totalmente diferente, né? Tem como ele fazer alguma coisa por causa da mecânica, né? Então, mas é animal. Freedom Planet, não sei como que esse jogo não é tão popular, né? Mas vale a pena, é um jogo classe A. Modificações, home hack, bootleg, sei mais lá de que forma o pessoal chama esse tipo de jogo. Piratinha? Piratinha, do mexicano, contraventores. Era os jogos camelô, do camelô? Do mexicano. É, do mexicano, né? Hoje é aquele episódio que a gente vai dedicar pra aqueles jogos, né, que o pessoal, né, costuma chamar de home hack. Se bem que na época do Nintendinho, por muito tempo, a galera achava que era original, vinha de fora, né? Até hoje, alguns até jogos... Até hoje, pessoal, até não, mas lista... o jogo era original. Tem jogo que tá nessa lista que eu tenho minhas sérias dúvidas se não é original e esqueceram de avisar pois pra empresa, porque é de tão bom que é. Mas hoje em dia esses jogos home hacking já não são tão populares, assim, ainda existe, tal, mas não é tão. Mas vocês lembram como que era antigamente, na época? Época do Nintendinho, Super Nintendo? Até o Super Nintendo, é. Até o Super Nintendo, Mega, Drive, Nintendinho. Você ia na banca, já ficava doido lá. Tinha não, tentar e um aquelas jogo. Capinhas tudo japonesa, não entendia nenhum, tu levava e descobri em casa o que que era. O primeiro jogo, assim, home hacker, ou modificação que eu joguei, né, e acho que a maioria também, e no meu caso eu joguei sem saber que era, só foi descobrir depois que eu tomei um cacete, foi o amado e super conhecido, né, Street Fighter 2 Champion Edit M4, né, o Street Fighter de rodoviária que o pessoal fala, né, de arcade, né. Aquele que você ficava que pulando, solta milhões pulando, de bolinhas. Aí tu subia pela tela, esse aí depois caía a tela toda pro inimigo te acertar. Aí tinha um bug com o Zangief que tu então, fazia exatamente. Isso, geratória, aí dava um agarrão, não tinha como sair. Não, não é agarrão, não. Eu lembro que eu fui jogar com um colega e falou assim, ah, chegou então o Street Fighter lá em um tal lugar, e eu fui lá. E ele já tinha jogado, safadão, né? Nem me falou nada. Fomos o lá, safadão. colocamos a ficha e tal, eu escolhi o Ken, o Ryu, sei lá, né? Fui e ele escolheu o Zangief. O cara já tinha jogado, né? Aí tu, ih, mó nob, maluco, vou jogar com o Zangief. Tirei de letra. É, então, aí o que que eu fiz? Já pulei pra cima na voadora, assim. Ainda peguei, acertei a voadora e a rasteira. Aí ele, ah, beleza, beleza. Aí ele foi pra trás, deu um pulinho pra trás. Eu lembro como fosse hoje. De repente ele começou a girar, girar e girar, que nem o pirocóptero, o maluco soltando bolinha. Mas que porcaria. porcaria é essa? Encheu de bolinha a tela assim e destruiu minha vida. Não, isso quando o maluco não fazia, girava e subia a tela. Não, e para, não para e fazia. É, não, não para de subir. Mais. Aí ele quando volta chega de novo, um determinado começa de tempo, baixo. Ele volta pra quando, baixo. Não, mas aí quando tu tá embaixo, o inimigo não te acerta, porque tu tá no outro plano. É como se fosse outra tela. Aí tu faz o comando do agarrão, ele te agarra onde quer que tu esteja. E dá um teletransporte às vezes, assim, aí se você estiver no alto, No alto, a gente pega e vai descendo as telas, vai o descendo. O Giller também, agarrada do Giller, que dá um agarrada teletransporte. Agarrada do Giller assim. No alto, né? É. Cara, acho que é Chun-Li também. Esse Street Fighter aqui, pelo menos aqui no Rio, a galera não gostava de jogar contra. Porque não tinha condição. Ah, não. Galera, esse jogo não é de contra. Esse jogo era de você terminar o mais rápido possível. Era zoeira. Tu jogava sozinho. A galera se reunia pra jogar sozinho. O pessoal falava assim, não, nunca tinha gente eu termino em tanto tempo. O outro, não, eu termino em mais tempo. É isso aí. O Honda fica dando bracinho assim, soltando magia. Braçado, todo mundo direto, solta magia. O Dalsin tinha um bugzão também doido, não lembro. Mas a galera, o barato era tu pegar vários personagens. Dizer, cada hora com um. Porque o Ryu e o Ken era mole. O Ryu e o Ken é o que os pessoal nem pegava. O pessoal pegava, tipo, o Zangief, os caras, por causa os ruinsão que no jogo normal ninguém jogava. É, por causa que soltava um monte de magia. Ah, mas mesmo assim, se você pegasse qualquer um personagem, você podia mudar na hora também. Ah, é, apertava o start, isso mesmo. E eu fui descobrir isso um tempão depois, assim, eu vi os caras fazendo, eu ficava, mas como os caras fazem isso? Como os caras fazem isso? Aí um dia eu olhando, a vergonha, você tá ligado que a gente é moleque, a gente tem, tipo, não sabe, mas tem um orgulho de perguntar, fala, né? Que então, sabe, fala que sabe. É, então, a gente nem só joga sem mudar. Eu sabia disso, caralho, mano. Não, eu fiquei olhando, aí eu vi que o cara apertava o start. Podia escolher qualquer merda, lá na tela tu virava. Esse jogo é, mas era só zoeiro, assim, pá. Não, e esse jogo virou tipo a lenda, né? Tipo, tanto que hoje não, virou um lenda, monte de virou gente lenda. Fica assim, ah, eu gostava daqueles Street Fighter de rodoviário que soltava um monte de magia. Não adianta, mas tem, isso aí tu acha na internet, esse jogo. Não, qualquer lugar, esse jogo é o mais popular, assim, mas virou a lenda, assim. Engraçado que eu nunca vi ele numa rodoviária, né? Ah, lógico que tinha, rodoviária. Rodoviária mesmo que eu ia aqui jogar. Aí. Tu não ia ver em shopping nunca. É, em shopping era você não via, mas era boteco, era botecão. Não, mas nos botecos de bairro tinha, sabe? Sim, boteco de bairro e tal, mas em rodoviária tinha. Rodoviária tinha. É o que sempre tinha essas coisas, assim, que os caras colocavam qualquer arcade capenga lá e ficava lá, assim, pra alguém que o ônibus tá atrasado pra caramba, ficava lá passando. Aí dava um jadug aí, meu filho. E o engraçado que era assim, você podia pular no alto com o Ryu, aí pulava e soltava a Duke, ele parava no alto e soltava. Aí daquele lugar, aí você pulava de novo. E ele ia fazendo uma plataforma, assim, você podia saltando pro alto, soltando magia. O que dava raiva nesse jogo é que ele era lentão, ele era igual o Street Fighter 2. É, porque ele é baseado no 2, né? Ele é baseado no 2, ele é modificado, baseado no 2. Devagar. Ele é Champion Edition só no 2, né? Tu errava um golpe, o inimigo fazia, já era pra tu. Um abraço. Não tinha como mais recuperar. Tipo assim, encheu a tela, uma vez eu ficava duelando com os malucos de Hadouk no alto. Ah, mas a graça era essa. Que errava primeiro. E a graça era assim. A graça é quem conseguisse soltar os mais rápido primeiro, porque quem soltasse os primeiros ia conseguir acertar, né? Porque... Não, e tinha o que enchia e tinha o que é rápido. O que enchia que ficava pra cima e pra baixo. E tinha não, o que e tinha era o guiado, rápido. Mas você lembra que tinha um Hadouk guiado que você podia ir controlando, tipo, também, mexendo pra baixo e pra cima? Você ia abaixo, segurando pra baixo, aí ele ia baixando. Segurando pra cima, ele ia subindo. Assim. Ou a giratória, eu não lembro se saía Hadouk também. Não saía não. Tatsumaki não. Eu lembro que tinha o bug nesse jogo, às vezes você, tipo, por exemplo, o E-Honda, ele tá subindo nos bracinhos, que você pula no alto, dá o bracinho e para, ele vai no alto. Aí você pode ir pulando. E aí você sobe na tela. Aí, às vezes, quando ele tá voltando por baixo da tela, se você tentasse dar uma rasteira na hora que ele tava subindo, travava a máquina. Acontecia muito isso, assim. Você não podia dar rasteira quando ele tava voltando na tela. Não, eu lembro que tu não conseguia acertar o inimigo. Ele ficava em outro plano. Tipo assim, se tu passasse a primeira tela. Aí tinha um maluco que ficava subindo. Aí tinha um maluco pra trancar a máquina, eles davam um golpe no cara. Aí ficava subindo infinitamente. Sobe de zoeira pra passar o tempo. Esperar chegar o 99. Aí, porra, maluco, mata logo essa porra. Não, eu fico pensando, como que será que nasceu a ideia de fazer essa modificação? Porque mais nada no jogo eles fizeram. Eles não mudaram nada, o cenário, não acrescentaram nada, assim. Final era normal, os finais. Eu acho que deve ser aquele negócio, né? Que os caras falam assim, pô, a graça de Street Fighter é da Hadouk. Os caras não tem Hadouk e vão botar Hadouk pra todo mundo. Eu acho que foi isso, né? Porque, tipo assim, o cara, pô, personagem mó da hora, ó. E Honda aí, ó. Dalsin, Zangief, os caras não dá Hadouk, mano. Ah, não, tá tirando. Então sem tem Hadouken, aquela bola de fogo dele é o Hadouken. Não, mas não é o Hadouken, porque o Hadouken mesmo que sai é diferente. Não é o Hadouken. Outro maluco também, um barra que foi febre também, que eu gostava pra caramba, foi a febre lá do Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, nossa, né? Nossa. Não, o esse futebol jogo, brasileiro. Esse jogo brasileiro, sucesso, 96. Que a galera criava arcade de tempo. Foi a primeira vez que eu vi um não, arcade de tempo. Não, mas os piratão de arcade de Super Nintendo, só que aí é que tá, aí eu faço um parênteses. Normalmente, o piratão não era baseado no Campeonato Brasileiro 96, era baseado no Campeonato Brasileiro, que era no International 1. Esse de 96 é baseado no International Deluxe. É diferente. Não, então esse daí, então, eu cheguei a jogar isso no arcade de tempo, assim, eu falava, caraca, então mas é tempo, né, de quando perder, não, é tempo. É tempo. Eu falei, cara, então, é doideira, mano. Essa porra empesteou o Joninho jogar direto. A primeira vez que eu vi esse primeiro, principalmente esse Campeonato Brasileiro 96, né, os caras botaram até voz lá, tempo. Brasileiro, a voz, 96! Narrador. Tiro! Kiko! Não sei o quê. Eu nunca entendi. Ele fala assim, Kiko! A minha lembrança caralho, era diferente. Tirou! É tiro, Bela, e Kiko! E o Boa Jogada? Era Bela Jogada, como que era? Boa Jogada. Passe de bola. Passe de bola. Não, tinha o passe de bola e tinha o Jogo Bonito. Tinha um Jogo Bonito também. Não, eu lembro também que tinha um que era assim, ó. Balabarale, laterale. Eu acho que ele enrolava alguma coisa, aí só entendia o lateral. Porque não era... E nem era português, nem espanhol, né? Era um portunhol bem... Era um doideiro. É porque nessa época era um pessoal forte que tinha no Peru, um grupo forte de modificação que tinha. Eu não lembro agora o nome. Eles fizeram vários jogos. Então tem um outro jogo também na nossa lista que é desse grupo, que é um grupo peruano que fazia muitas modificações, né? Tanto que eles fizeram do Campeonato Brasileiro, que era baseado no primeiro International. Depois fizeram esse Campeonato Brasileiro 96, que é baseado já no Deluxe. Ronaldinho, só. Todos aqueles lá foi tudo esse grupo peruano. Ronaldinho, da hora era isso, que aí os caras modificavam a abertura. Você lembra no Brasileiro, esse 96, aí tinha mostrava lá a imagem do Brasileirão. Do Brasileirão. O nome do Ronaldinho apareceu, o Ronaldinho beijando a taça. Então, aí os logotipos dos times, assim, tudo os símbolos mesmo, você via lá, tipo, tava lá o São Paulo, Boca Júnior, tudo lá os logotipos. Na mesmo. Época o goleiro do São Paulo era o Zete ainda, do Palmeiras, o Veloso. É, Veloso. O Ronaldo era do Corinthians ainda, se eu não me engano. É, o tempo clássico do futebol, né? E você ia, passava em tudo que era fliperão, que tinha essas máquinas de tempo, era justamente isso, aí os caras pagavam pra jogar. Era só esse jogo, só. Esse jogo, era incrível. Você passava lá, os caras, eu tô jogando o Campeonato Brasileiro aí, não sei o quê. Aquele jogo foi uma febre mesmo. Bem melhor que o de hoje ainda. Pois é, pode escrever. Até hoje, tu vê, tu joga ele, tu joga mas o jogo em si, não só a modificação, o jogo original, né? Porque o jogo em si, ele só mudaram, tipo, as skins, né? Porque o jogo é basicamente o Internet of Deluxe, né? E os times. Não, é skin. Até os mesmos bugs ainda estão lá. Gol do meio de campo, gol da lateral, gol furando rede. Mas tinha bug do gol do meio do campo. Mas isso aí no jogo original tem, Cisne. Não. Tem. Tinha um bug que era só no Campeonato Brasileiro. Qual bug? Não, tudo bem. Chutar do meio do campo fazer gol era no International, de lá que já tinha. Chutar da lateral já tinha. Todos os bugs que tinha nele e tinha. Eu não lembro de um barato diferente. Na lateral? Não, tinha um barato diferente. Não inventa. Tipo ele, assim, ele de lado, tô falando. E outra coisa, esses baratos ficou tão assim, esses negócios foi tão modificação que até hoje tem modificação desses International de lá. Tanto que eu já achei Libertadores. Eu achei Libertadores 2012 e já achei Brasileiro 2010. Só que aí que tá, hoje eles já modificam a jogabilidade. A jogabilidade hoje já não é aquela jogabilidade do antiga da travada. Você consegue jogar até com analógico, assim, é mó boa, assim. Hoje a modificação já é até na jogabilidade. Nesse tempo aí de 96, do Ronaldinho, não. Era só no visual. A jogabilidade era a mesma do International normal. Agora, hoje em dia, os caras já modificam a jogabilidade. Você se sente, assim, mó suave, assim, pra passar, pra correr. Você consegue jogar com analógico perfeitamente, assim. Hoje em dia, os caras modificam até a jogabilidade. É, e no último que eu joguei, acho que foi 2000 e tal, botaram a narração do Nave, do Mario Nave. 2000 e tal, eu não conheço não. É, 2012, 2000, eu não lembro qual que eu joguei. Não, faz mas tempo teve, que joguei. É só o... Aí eu peguei e botaram a narração brasileira, ficou bacana. Não, mas todos já tem, sempre foi dele. O Brasileiro 90, reais. Era o que? Você, não, pra mim sempre tô foi brasileiro. Brasil, Brasil meio. Tô falando mas Brasil, pra mim Brasil, isso sempre meio. Foi brasileiro, nunca foi. Nunca... Ah, mas narrador, a época é do maluco narrador lá, que tem que falar português. Não tem a melhor narração. Só pede pra narração do John Gabira lá, do In Eleven, o japonês lá. Nem sei se é John Gabira, sei lá o nome do maluco. É japonês, nunca faz ninguém entender japonês mesmo. Mas eu acho que esse foi tipo aqueles jogos que trouxe tipo o Ron Hacker por Super Nintendo, porque até então a febre de Ron Hacker era nem Nintendinho, né? Super Nintendo não tava muito na febre, não foi muita febre de Ron Hacker, né? E aí Campeonato Brasileiro já foi quando escambou o bagulho, né? E aí tanto que aí essa empresa que é peruana que fez esse Campeonato Brasileiro, né? Fez também um jogo também que foi super popular pro pessoal que tem Super Nintendo, né? E que sonhava, né, com ver o personagem personagem, o mascote da SEGA no Super Nintendo, né? Que foi o Sonic the Hedgehog, né? De Super Nintendo, né? Vocês lembram? Clone do ligeirinho, né? Que era basicamente... Tiraram o ligeirinho e botavam o Sonic. E com as telas ainda cortadas, que as telas não são inteiras. É, eu tava lendo... Esse jogo eu não cheguei a jogar até o final, não. Eu joguei... Não, o final... Ele é curtinho. É, ele é 4 ou 5. É, eu também, eu terminei ele, aí... Eu tava lendo o pessoal comentando, falando que tinha um bug maroto nele do botão verde, que era o botão da morte, que ele congelava. Não, isso aí é no ligeirinho, meu. Não, do Sonic. Não é do Sonic, é no jogo do ligeirinho no emulador. Quando você joga no emulador... É, do ligeirinho no emulador? Ah, então o Sonic deve ter dados também. Não é do, porque a tela tá cortada, assim, nem tem aquelas telas diferentes. Tem, cara, a tela? Não tem, tem a tela, assim. Meu Deus. As então, telas é cortadas, Cisne, as telas é cortadas, as telas só vai até a metade, não são as telas inteiras do ligeirinho. Então, mas o Sonic, eu lembro que foi uma decepção, assim, gigantesca quando eu vi, assim, que eu falava, maluco. Porra, como é decepção, caralho. Um troço hack no Super Nintendo não tinha nem obrigação. Na época, eu criança, eu gostei. Não, porque... então você devia ser bem novo por causa disso. Mas hoje você vendo, você vê que realmente nossa, é uma porcaria. Eu não gostei. Na época, quiser, eu já não gostei, porque o Sonic tudo duro, travado. Primeiro que assim, você tá correndo e aí você tem que salvar o Mario. O Mario tá preso. Te trocaram os ratinhos lá do ligeirinho e botaram o Mario. Nossa. E aí ele fica lá, Mario, Mario, ai. Mario. Fica assim, Mario, Mario, Mario. Aí só carisma. O cara bota um Sonic pra salvar o Mario, meu Deus do céu. Ele não corre assim, girando o pé, e nem faz. Ele nem dá spin dash, não faz. A bolinha. É a bolinha. A bolinha não faz... também. Ele pula como se tivesse naquele trampolim. No é, Mega ele pula Drive. Reto, assim, todo duro, assim. É, as telas são cortadas. Tipo, quem jogou o ligeirinho sabe que as telas são longas do ligeirinho. Ali são cortadas. As telas são cortadas e são menores. São umas 4 ou 5 fases só, você já termina. Tem final, pelo menos? Ele e o Mario? Sobe ou não? Aparece uma tela. Não lembro se é preta e branca. Ou colorido, assim, com a capa, não tem? Quando você liga o jogo que aparece o Sonic lá, escrito Sonic the Hedgehog, quando você aperta Start, logo no começo, vai aparecer aquele logo, tipo, só que em vez de aparecer aperta Start, aparece, tipo, um créditozinho, End. Assim. É, mó lixo, bagulho. Esse jogo foi lastimável. E o pior é que eu fiquei mó assim, não, tem que pegar esse jogo, tem que pegar esse jogo, tem que pegar esse jogo. Rapaz. A trilha sonora dele é ruim, e ainda eles botaram sons, assim, nada a ver de... É, né? Mesmo a do ligeirinho, mudaram também? Som? Não, é diferente. Não, é um bagulho diferente. Tudo é diferente, até o cenário assim, é modificado, assim. Eles não é. Eles são tipo adaptados. Só, assim. Só é igual assim, só o layout, o HUD, né? Tem os coraçõezinhos embaixo, assim, o negócio isso de ponto, mesmo. Tempo, essas coisas são iguais ainda. Mas o resto. O resto é tudo diferente. Os cenários são modificados, que o Cisne acha que é o mesmo cenário. Mas não é, é modificado. É, tudo, é adaptado pra o sonho. E ainda é cortado, assim, não são. É mó. Nossa, esse capado jogo. Mesmo. É nossa, triste. Então assim. Não vale a pena. Ainda eu bem ainda achei não... bonzinho na época que eu joguei, porque eu tinha vendido o Master System. Aí falei, vou jogar um jogo do Sonic aqui, aluguei, né? Legalzinho. O cara não vendeu nem o Master System. Nem sabia que era hack nem nada, né? Moleque. Fala assim, nossa, a Nintendo saber. E a Sony, né? É lado a lado. Sega, né? Lado legal. A lado, né? Lado a lado. A Sega e a Nintendo lado a lado, legal. Aí eu o acho. Mario lá, o que o Mario tá fazendo aqui? Não isso que é engraçado, ainda fica assim. Mario, sem entender Mario. Nada, e mesmo assim, que a pessoa jogava. Ainda botaram aquela voz tipo meio de mexicana, assim, ficava ligeirinho, aí botaram lá. Mario! Mario! Mario! Molício, ele pulando. Deus, esse jogo foi uma aí tristeza. Aí a Sega bolada com isso. É, aí eu acho que aí, né, de inveja, né, o pessoal lá do... O Sega é. O pessoal é, de inveja, é. Os hackers de inveja falou assim... dentro da casa dele. Falou, os caras de inveja falaram assim, ah, é, então, já que vocês hackearam o nosso mascote, a gente vai hackear o seu, né? Foram lá e hackearam lá Super Mario World pro Mega Drive. Ficou bacanudo, ficou não, bacanudo. Perto do Sonic... É muito melhor. Uma obra-prima. É muito melhor. Ficou mas bacanudo. Assim, o Mario tá torto. É um jogo tá morto. Torto, primeiro, mas... você não pode pular na cabeça dos inimigos com o Mario. Você tem que jogar a caixa nos outros. Nada a ver. Se você pular, você morre. Mas ele tá mal desenhado, tá estranho, tá feio. Mano, ele é tipo meio gorducho, assim. Ele não é, tipo... Ele parece meio, que ele tipo... é a visão dele de frente, né? Parece que ele tá andando de não, frente. Não, e outra coisa. Ele não parece, tipo, meio gorducho, não. Tipo, meio... Tipo, meio uma bexiga, meio... assim. Uma boa... É mais... Parece aquela bexiga do Sonic, quando ele pegava o balãozinho no Sonic. Do Sonic, do Mario 3. Outra entendi. Coisa que eu acho que era mó escroto nesse Super Mario World de Mega. Você lembra os chefes? O chefe era gigantesco assim na tela, mó desproporcional. Não, esse jogo tudo era proporcional, nada era sério. Lembrei de outra coisa também. Quando você tava andando naquelas telas que é fechada, tipo no castelo, que elas são limitadas, quando você pula, você passa assim da parte da parede. Você não bate a cabeça, você passa pra o alto assim, aí depois você desce. E aí aquelas tartarugas que voam, elas vêm passando por debaixo da terra, subindo e indo pro céu. Aí elas vem passando por baixo e subindo. Não tem a limitação, assim, do o final da tela, assim, do cenário. Nem do chão e nem do teto. Assim, é uma bagunça. Mas mesmo assim, os cenáriozinhos já eram bacanudozinhos. Primeiro o cenário é até bonito, mas depois os outros, eles botaram... Era muita cor. Tem cenário que você vê, assim, tão colorido. Mas esse dá pra jogar. Eu lembro lembro que o perto do aí, Sonic, o cartuchinho era bem feitinho. Era bem... Perto do Sonic, esse jogo era uma maravilha, mas só o fato de você não pular na cabeça dos inimigos pra matar... Porque você conheceu o Mario e tal, e tudo o que sabia do esquema de pular. Mas se tu jogar ele como outro jogo... Não, é mó escroto, mó escroto esse jogo. Mas como vai jogar como outro jogo, se você tá vendo o Mario ali? Tudo pois ele, é. Ele é o que é o nome do jogo? Né? Super Mario World. Você vai esperar o Super Mario World igual do Super Nintendo pra ele, né? A história que eu não lembro. Eu lembro que o chefe era nada a ver, era demônio, tinha o elefante, mó doideira. É, tem tipo... Eu lembro que tinha... Não, tem o primeiro é o filho do Copa. Eu não lembro se é o Copa ou é o filho do Copa. Aí depois o segundo, se eu não me engano, é uma abelha. Mas ele salva quem? Não tem princesa, não tem nada. Eu nem lembro mais. Eu lembro que é curtinho também. É mó pequeno. Esses jogos, eles eram, tinham que ser pequenos, assim, porque eles ocupavam, acho que, muito espaço, assim, do cartucho. Os caras tinham que fazer limites bem pequenos. Eu não sei. Não sei o porquê, mas normalmente eles eram bem curtos, assim. Todos esses hackers, pode ver, o do Sonic era curto. Era curto. É, mas esse pelo menos vale a pena, confere, vale a pena. Ah, sei lá. É porque você tá falando vale a pena, mas tirando em comparação do Sonic de Super, que foi terrível. Mas esse Super Mario World também de Mega Malan. Não fica atrás, não. Não fica muito atrás, não. Ele é mó zoado. O Mario é tudo durão. Mano, é ridículo. Tudo duro. É, você jogou ele, não jogou ele. Vai dizer que você não acha ele durão. É, a jogabilidade é feia. Mas a gente então... esperava que esse troço ia ser feio. Ia ser difícil. Mas já é aceitável. O Sonic tá falando aí que é tudo torto. Eu não acho aceitável esse jogo. Eu acho ele mais aceitável ele lembra, do que o ele Sonic. Ele lembra, mas... o Tico e Teco, né? Que tinha que pegar e jogar. Não, pegar, não, jogar, não, pegar, não, jogar. Nada a ver. Pegar as caixas e jogar. Mas tu não matava isso, o inimigo. Qualquer jogo que te carregar, então, vai lembrar ele de pegar a caixa. Tem nada a ver. Esse jogo... Não, esse vale uma olhadinha. Você acha que vale ou não? Agora, o próximo, eu tenho certeza que você concorda. Que vale a pena jogar, que foi o Super Lion King de Nintendinho. De Nintendinho, que ninguém fala assim, Nintendinho? Porque teve pro Master... E o Nintendinho não teve uma versão oficial. Não, mas esse jogo é tipo é quase como se fosse um port não oficial da versão que saiu pra Super Nintendo e Mega Drive, do Rei Leão mesmo, pro Nintendinho. Assim, esse jogo eu até achei que era da Homer Team, né, a empresa lendária das piratarias, mas aparentemente não é, assim, e é desconhecida a empresa que fez esse jogo. Mas é um jogo animal, assim, eu fiquei, caramba, eu joguei, assim, é um jogo top, meu. E ele é mais parecido com o do Master System, assim, com menos estágios. Você queria que fosse igual, eu tô falando que eu... Não, você falou que foi um porte do mas do, é o sistema de jogo, eu não tô falando que é um jogo diferente. Então, mas é o mesmo... vai ter a primeira tela semelhante à de Super Nintendo e Mega, vai ter... Aí depois você a segunda tela já é lá no Hakuna Matata. É, são 4 a 5 fases. A única fases, coisa eu que eu acho diferente, assim, pro jogo do Master, é que do Master ele, a coloração era mais bonita. Eu não entendi. E tem mais fases. O Master System era a grande vantagem. Mas... O Master System era a paleta de cor, né? Todo mundo sabe. Que eu... Pois é, paleta de cor. Mas eu tô falando, okay, a gente tá falando de Nintendinho, a gente não tá falando eu de Master. Eu achei a do Nintendinho. É, então, mas eu tô comparando aqui que o Guild Old veio hateando aí. Mas eu acho que o do Nintendinho é melhor ainda, é superior ainda. O do Nintendinho é melhor o quê? Aí é sacanagem. Eles ainda fizeram tudo certinho, tô assim, falando. Ó, eles fizeram certinho. Você joga qual o problema fase... de ser melhor do que a versão original? Eles fizeram certinho, assim, ó. Já que não dava pra colocar todas as fases, eles fizeram certinho. Colocaram a primeira fase lá, normal. Aí depois botaram o Hakuna Matata. Aí já colocaram... Não, não é não. A segunda fase é o outro lá do que ele queria ser rei. Eu tô vendo qual hack do Rei Leão, então. Pera ah, aí. É? Não, mas eu queria ser rei e ainda continua. Eu tô falando das partes dele, de quando ele tá... Da história, cara. Mas depois o Hakuna Matata. Aí depois já vai quando ele já tá adulto. E aí depois já tá ele lá no, na luta com o Scar, assim. Não vai ter, tipo, lá a parte lá dos ossos, lá aquela lá o cemitério dos elefantes. Não tem o cemitério, nem a demandada. É, não lá. Tem a demandada. Demandada. Eu sei lá, eu nem sei mais falar. Você me deixa maluco também. É, cara. O estouro lá. Vocês me deixam maluco. Você que vem com todo seu hateísmo aí. Na passagem de fase do Lion King do Master tinha aquelas CGzinhas com os bonecos. Acho que é, o... Tinha, é, do Nintendinho colocaram o do Nintendinho fizeram tudo. Colocaram... Aquelas CG que botavam o Timão falando assim. O Timão fazendo... É mais bonito, tem até uma moldura em volta lá. É, pode moldura olhar. Porque ficou limitado, uma porcaria do Nintendo. Botaram a tela inteira. O Master tinha, cara, acho o negócio que não tinha, botou lá do... Ah, é, eu tô vendo aqui o do Master tinha, mas era tipo pequenininho. Não, é, assim, então, limitado, isso mesmo, fechado, uma quadradinha. E o do Master do Nintendo do mandava Master a tela inteira. Toma, safado. A luta contra o Scar. A luta contra o Scar no Master System é tão top quanto no Nintendo. A luta é igual do Super no Mega, mó top. E outra coisa, o leão do. Eu tô vendo aqui o do Mágico, eu nem lembrava desse detalhe. O leão, quando tu remessava, né? Pulava, remessava, ele ficava na posição de ataque do leão, né? O do Master System parece que ele tava deficiente. Ah, mas todo... é o Master System, é tudo capenga. O do Nintendinho fluía bem. Do Nintendinho, o Scar é um pallet do Simba lá, a mesma coisa, pode olhar lá. A do Nintendinho, a única coisa que você fala assim, não, que peca. Mas isso aí, lógico, do Master também é ruim. É o som também. O som não é muito bom do Nintendinho, assim. Que nem aquele rugido do Sim, assim, do Nintendinho. Do Leão. Mas é porque é um hack, é, não, né? Mas e também gastaram tudo no gráfico, né? Limitou o som, né? Não podia usar. Isso aqui é a prova do que falou assim, se eu tivesse um jogo original feito pro troço, eu daria um banho do Master System. Isso aí é a prova que o Nintendinho chutava qualquer maçã. Até no hacker ele entendia superar. Batia no hacker. O Master System tem mais fase. E tem modo dificuldade. Pra você que não consegue passar no difícil, você joga no fácil lá. Não, isso aí é a prova, porque os caras falavam assim, não, mas Master System teve Rei Leão e Nintendinho não teve. Aí o Nintendinho falou, então hackearam o bagulho e fizeram melhor. Calaram a boca do Master System. Invejoso. Não tem, né? Que eu vou fazer aqui, que não tem. Mas fizeram melhor. Entendi, ó, tirando quando a faz coloração melhor, meio alaranjada e o som, dava banho, tudo melhor. Quando faz melhor, a gente tem que baixar a orelha e ficar quieto, não tem mais o que jeito, falar. De 8 bits é a melhor versão. É a melhor versão, não tem como. Eu tô vendo outro jogo, não é possível, não. Não tem como, não. Eu tô vendo outro hack do Rei Leão. É porque você tá achando que o gráfico do meio alaranjado é feião. Mas tu tem que olhar. Mas o isso jogo, aí é o problema do Nintendinho. O Nintendinho já era com esse problema dessas cores. É, sempre era desse jeito, mas o Master era o bagulho. As cores sempre era. Tinha uma paleta de cor maior. Só a isso. A paleta era mais bonita. Só isso, mas o jogo era meio deficiente. A movimentação era feia. Tá bom, vocês estão dizendo é 2 contra 1. Mas tudo que quando saía pro Nintendo era melhor. Aí, pra ver, os caras fizeram o hacker e saiu melhor. O que eu já não posso dizer, né? Do nosso próximo jogo, né? Que era uma obra-prima e os caras foram mexer, não sei pra quê, né? Não. Que foi The King of Fighters 96 Anniversary Edition de arcade. Que uma eu nem de aniversário, sei pra que tá aqui. Um fã foi e fez assim: peraí, e se a gente misturar aqui. Pra quê? 98 com 96. Que 96 faz parte da trindade dos 3 melhores The King of Fighters, que são 94, 95 e 96. É trindade. 90, é a trindade da Eterna Perfeição, que são os 3 primeiros. É, o pessoal só gostava porque ficava farofando no especial lá, direto. Jogo top. Eu digo, falo a verdade aí agora. O pessoal jogava esses corpos pra dar especial. Só ficava especial direto, não tinha nem tempo de como eles chamam lá, de frame reaction, sei lá como é que é. Era especial atrás de especial lá. A skin era uma bosta. Tem que ser logo ofensivo. Os caras que tudo noob, não sabia jogar o jogo, era só dar especial. Ia pro canto e chabar especial. Então, mas 96 pra mim era um jogo top. Os caras tinham aprimorado a jogabilidade, acharam mais fácil do que o 94 e 95 era, né? A 96 já era uma jogabilidade boa, assim. Acrescentou um monte de coisa. 96 era um jogo mó excepcional. O que que o cara tinha que mexer ali? Nada! Se o cara queria mas jogar 98, se o cara queria jogar 98, joga 98. Isso, eu acho que você não jogou também. Eles não arrumaram. É praticamente a jogabilidade 98, mas eles colocaram mais golpes também ali. O Guise também, eles colocaram aquele, fizeram uma modificação nele, tem uma versão que colocaram ele daquele SVC Caos lá, que você joga o personagem um repouquinho pra cima e dá o especial, né? Vocês tem essas modificações. Lembrar, vocês que não viveram a época, vocês têm que lembrar algumas coisas, tipo, algum desses golpes já estavam no cartucho, mas devido à engenharia, aí eles não também, podiam, né? não podiam constar na parada, entendeu? Pra caber no cartucho, apesar de ainda constar lá dentro. No cartucho que você, como que era o nome do cartucho? Nos arquivos do jogo. Eu sei, mas... MVS, isso mesmo, cartucho. MVS, então. Tinha golpe, tinha um monte de coisa que tava lá, mas eles não usaram no jogo. Tanto que os caras que fazia, o pessoal que fazia Mugen, era desses cartuchos aí. Eles abriam o debug lá. E descobria o jogo, coisas que deixaram lá. Tirava fotos, screenshots, essas coisas. Mas não também... apesar que no caso do Mugen, não só nos MVS, que era aquele também da Capcom, até movimento de Street Fighter 3, os caras conseguiam arrancar, assim, que não saiu no jogo, e depois eles acharam lá, guardado, escondido. Mas aí já é outro caso. E nessa versão também desse jogo tem essa. Eles meio que corrigiram esse negócio de ficar farofando especial aí, né? Porque quando fica piscando a telazinha lá, vermelho lá em cima, você tem que encher duas vezes lá a barra de baixo pra poder dar o especial mais forte, né? Especial, E aí você, eles colocaram também mais outra coisa, que quando você tá nesse modo aí também, as duas barras embaixo cheia e vermelha em cima, você pode estourar pra fazer tipo aqueles cancelamentos que vem tendo no King of Fighters 2002 também. Isso é off do assunto, mas Dissection puxou Street Fighter. Você sabe por que é que o especial do Akuma, a tela é escura? Limitação. Não, é porque o primeiro hit, ele começa com agarrão, mas o primeiro hit mesmo é uma voadora. Aí a Capcom que achou que ia ficar muito desconexo, aí botou aquela tela lá. Porque ele começa com agarrão, entendeu? E não faz sentido começar o primeiro hit com a voadora. Ah, velho, não sabia. Aí, você vê que o primeiro hit ele começa de cima. Curiosidade. Eu também não tinha nada a ver, mas foi boa essa curiosidade. Então você conseguir pular o negócio do cartucho. É, também jogo, não foi. É bom que a gente vê o escurinho dele sem o preto. Não, bacana, você que vê o escurinho faz, dele, né? Eu não vejo nada de escurinho dele. O que é que especial é, dele, não, né? O que, é que ele faz os golpes dele. Então, beleza. O que é que ele faz ali. Então, vai voltando pro The King of Fighters. Mas esse pra mim, aí, assim, é top, time que top. Tá ganhando, não se mexe. Se você quer, cara, ver o 98, você não gosta do troço 98. Que acha que é 96? Não, nada a ver, nada a ver. O cara quer jogar o 96 com uma jogabilidade já meio 98, com uns frufru a mais? Pode jogar que é bom. Não é zoado, não é, é zoado, é equilibrado. É, se a pessoa quiser jogar. Agora, se a pessoa quiser jogar o jogo definitivo, joga original, né? Joga original. Eu acho que é porque de sexo tá reclamando que não devia, certo? Não, é por causa que não pode esse, mexer esse na jogo perfeição. É a 96, mas esse jogo saiu depois que é 96. Nem mais era interessante. Não pode mexer no que tá perfeito. Esse jogo era lindo demais, era perfeito. Foi um daqueles que também joguei não quando era saiu. Perfeito. Joguei muito quando saiu no fliperama. Alguém apenas pegou e não sabe. 96 foi o mais bugado pra caralho. Não, 97 é o mais macete, bugado. 97 é o jogo mais não, bugado. Não, 97 também, mas 96 era triste. Não, 97. Porra, Leona era 97 triste. Você pode pular o especial do Terry. Acabou, mano. Não quer dizer que não tem mais bugado do que esse. Não, tudo bem. Tinha aquele power chat, tinha muita coisa, mas 96 também não ficava não, muito não. Não, falar que é o mais Esse cofre sem bug não é bug, né? É, o que te roubou minha piada aqui. Crápula. Eu ia falar isso, eu ia falar assim, me fala um cofre que não tem bug. Até o nosso, do nosso aqui do podcast, vive hateando aí, o bug dele é o hate. É, o Old, até o Old Cofre é bugado. É bugado, só hateia. Ele fala que ama Bandai e na hora que vai falar, começa a gravar, começa a falar mal. Eu nunca disse que ama Bandai, quando, quando tá no sem gravar, ele tá falando altas declarações pra Bandai. Começou a gravar, ele começa a falar mal. É incrível. Ele assina a revista Bandai News. Bandai News, só ele isso recebe. Mesmo. Vai ter que abrir uma lava-jata aí nesse negócio aí. Vai investigar isso aí. E outra coisa, agora eu não lembro. Me darei até a morte. Isso eu não lembro mesmo, porque eu joguei só um pouquinho, não gostei e nunca mais joguei essa versão. As músicas continuam a mesma dessa versão 96? Ou é a mesma. É a mesma música. É a mesma do fliperama, aquele som todo estourado. Lá podia, aí sim, eles poderiam ter fazido tipo um hack e botado a versão tipo não, de mas CD. Você disse que tava perfeito e não precisava mudar. Por quê? Então, mas botar as músicas de CD. Uma correladinha lá do especial da 97 em diante. Então, mas eu tô falando, tipo, botar tipo aquelas músicas versão CD, né? Que você lembra que as músicas do Neo Geo CD era mó. Neo Geo CD era top. Mas não tem uma versão atualizada aqui, tem, não? Que às vezes tem uma versão que o pessoal lança mais atualizada, né? Mas a mesma mais atualizada ainda é as músicas do arcade ainda. É porque esse 96 aí, eles saíram várias versões, né? Assim, 1.0, 1.2 parece. A última parece que é a 2.0. Esse modificado, você tá falando? Que tem... É, desse modificado, né, 96, né, desse Anniversary Edition, tem até a versão 2.0. Essa versão 2.0 tem mais personagem X lá, você pode... Eu não lembro quais são todos agora, assim, mas tem o Giz e X também, tem dois Giz, tem... E até hoje não colocaram música também, do Neo Geo CD. É, não colocaram. Não sei porque nenhum jogo de arcade assim tem uns hacks pra colocar as músicas do Neo Geo CD, eu nunca vi nenhum. Tem, eu não lembro qual agora, mas tem, que eu até tenho um jogo que os caras fizeram a gambiarra e colocar. A ROM ficou até maior, lógico, né, mas tem. Agora eu não lembro qual que é. Era, mas tem. Eu nunca vi nenhum, não. E se eu não me engano, aquele emulador Final Burn também tem uma opção que dá pra você jogar o jogo e aí você botar as faixas, indicar pra ele as faixas da música, tipo, de tal versão. Aí se tiver o nomeado pro bagulho, aí ele vai funcionar o jogo com as músicas da versão CD. Mas aí o cara já tem que também saber um pouco, né? Mexer no emulador. E eu não lembro qual é a versão do Final Burn que faz isso também. Né? Dá muita fadiga. É melhor jogar já por isso que eu tô falando. Uma coisa útil que os caras podiam fazer, não fizeram agora. Mudar o que não era pra mudar. Ah, meu Deus do céu, não pode fazer isso, mano, com um jogo clássico. É, eles foram na jogabilidade que é o mais importante. Não, a jogabilidade já tava perfeita. Ficou perfeito. Depois que arrumaram ali, ficou perfeito. Não tem pra onde correr, não. Bom, outro jogo também que o pessoal também perdeu tempo e jogou muito pra caramba, e tanto que trouxeram pro Mega Drive aí foi o Angry Birds. Como é que a gente vai lembrar de um jogo que nasceu no futuro? Que nasceu no futuro? É, eu não tenho mais Mega Drive pra jogar Angry Birds no Mega Drive. É, então, aí os caras adaptaram Angry Birds. adaptou um jogo atual pro Mega Drive. Eu achei bacana. Eu achei interessante a ideia do jogo. Eu gostei. Só que eu achei super simplesinho. Eu baixei e joguei. Eu também baixei, joguei. Eu achei tipo simplesinho que, mesmo você passando de tela, a tela só muda assim a posição do lugar. Mas sempre vai ser a mesma tela. Mesmo não tendo, o touchscreen, dá pra tu jogar de boa. Eu pensei, pô, mano, deve ser zoadão. Aí quando eu vi... Tem tipo uma trilha sonora assim com uns pássaros, fala aí, assim, uns não, bichos. É bom, assim. O jogo é bom, bacana, as vozes dos bichinhos estão na moral. É, o Angry Birds pra quem conhece aquele negócio de jogar. E é lógico que não vai ter todo aquele sistema lá de que tinha nos outros pontuação e rank, todas essas coisas. E aí você ganhando não sei o que pra ir pra próxima estágio. É mais pelo fato de falar que tem assim o jogo. Mas eu achei mó digno esse jogo. Eu até fiquei surpreso. Achei a jogabilidade. Eu pensei que o mal dele ia ser o esquema de esticar. Do touchscreen, a ausência de esticar. Mas eu ouvi, botaram tipo como se fosse um coelho, cursor, um né, coelhinho um lá pra você esticar. Foi perfeito, é. É um coelho, né? Aquilo lá que estica, né? Eu nem lembro agora. Não, é uma mão, cacete. Não, é um coelhinho. Mão, uma luva. Um coelhinho assim que estica. É uma que mão coelho? Aquilo ali? Ai, meu Deus. Então do eu tô céu. Cego, mano. Tu falar que aquela. Ah, o... não, peraí. Então tu não jogou. Quando tu pega o. Não, então, o elástico, aquele coisinha do elástico e puxa, ele fecha a mão, cara. É uma mão? Eu pensei que era um coelhinho. Caramba, eu tô doido mesmo. E eu joguei assim um tempão, assim. Aí eu até. É isso, a gente já sabia. Hã? Você tá doido, a gente já sabia. Então, é uma mão. O que eu achei assim que pode falar de mal aqui é. É que ele saiu pro Mega? É, isso aí limitou pra caramba, realmente. Que é. Não, nada a ver. Limitou. Não, acho que não limitou, não. Eu achei foi o. Como é que eu vou dizer aqui? Tu joga o bicho, né? No celular tu tem aquela coisa, né? Tu faz um movimento rápido, assim, psh, o bicho vai disparando como se tivesse saído de um estilingue mesmo. No Mega é tudo meio... reto, né? Isso é uma linha reta, assim, ele vai, tipo, reto. Ele não tem a dinâmica. Tipo, de você falar assim, vou fazer essa curva, assim, pra ele acertar em tal ponto. É, não vou, vai. É, não ele tem, é mais esquece. Seco, assim. É meio que chute. É mais pelo fato de ter, seco, né? Que nem a ter... movimentação, é, mas ficou bonito. Dá pra passar o que tempo nem esse tranquilo. Negócio, você joga, aí você passa de level, ele vai marcar, assim, level não sei o que lá, próximo level, aí já até ela vai andar pro lado. Vai andar pro lado e vai continuar naquele mesmo ambiente ali. Tipo umas coisas de montanha, assim. Um gramadinho, coisas de montanha e com aqueles sons, assim. Só vai mudando a posição. E até os itens, os negócios que você derruba, assim, não tem muita diferença, assim. Eu só não tive paciência de terminar. Também eu comecei a achar meio complexo depois pra frente. Não sei se termina. Até no final dele também não. Porque do celular, tu usa os objetos pra acertar os bonecos. É, nele no não Mega tem não também. Isso. É, mas também. Aí ele explode. Aí, mas explode, aí também já é a falta da, disso que a gente tá falando, já que não dá pra fazer aqueles movimentos de curva, coisa como que também. Você ia fazer, tipo, cair em cima pra fazer peso e derrubar. Não estourar, dá. Estourar, né? Isso. É só bater nas lateral e derrubar, né? Que tem, né? É bem limitado. O motor do jogo, o sistema dele ficou meio zoado mesmo. Mas isso aí também... foi aquele negócio assim, tá na febre do bagulho, vamos lançar um bagulho só pra, botar, pra falar que tem. Né? Apesar que também saiu bem agora, né? Já Mega Drive. É mais pelo fato do pessoal, os colecionadores comprar, né? Mas eu achei digno o bagulho. É bacana, é bom. Dá pra passar digno, né? Mas eu gostei, pra passar o tempo legal. Eu gostei. E é que nem o outro barato que eu também acho que mas esse que eu já acho top, e esse realmente pá, você perde o tempo, né? Que é o Resident Evil 4 Doom de PC. Mas peraí, eu não conheço assim, mudaram o Doom ou mudaram o Resident 4? Esse é o Doom. Eu não sei até agora. Esse é o Doom. É o Doom 2 lá, o carro que é muito sem ter milhões de modificação, só que aí colocaram como se fosse o Resident 4, Léo do Resident 4. Modificaram o Doom, então. Então, mas chama Resident Evil, o nome da modificação chama Resident Evil 4 Doom. Só que é um dos bagulhos mais tops que você joga, parece que o Léo foi feito pro jogo, assim, de tão bem pro feito jogo. Que é. Mas ficou bem feito isso, nos vídeos que eu vi aqui, ele não tampa muito não, porque o Doom tu tinha que observar os inimigos e tal, ele fica numa não, posição ele é bem grande, ele é grande. O problema é que ele é muito na frente é um da problema. Tela. Mas é que tá, ele tem um bom, as armas dele não é também aquelas arminhas simples, você tem as armas pra destrunchar também, não é tão difícil, assim, dá uma facilitada, né, também, né, porque senão você não, não vai chegar também. Não, é, uma arma boa e tal. Mas você viu e a movimentação... do Resident, isso que eu achei bacana, a 12, né? Não, a movimentação é perfeita e tal. Ele tem a movimentação, tipo, do Resident mesmo, assim, todo, assim, tudo fluido. Não, joga granada e tal. Tudo. É, ele é o jogo do Resident. Quem jogou Resident 4? Aquele, quem jogou até a roupa do Resident 4, tudo, assim, vai jogar. É animal, assim. Pra mim, tanto que quando foi falar, vamos fazer esse de home hack, de modificação, eu falei, não. Se for colocar alguma coisa de Doom, tem que ser esse, porque esse pra mim é o melhor, mano. Esse tu chegou chegou a zerar esse? Tu viu o final? Tem algum Gary diferente? Né? Eu não cheguei a zerar porque no tempo, nas vezes que eu joguei ele, eu ainda tava naquela versão tipo beta, né, mas não tava terminado tudo. Eles ainda não tinha todas. Não dava pra jogar todas as telas. Eu nem sei se ele ainda já terminaram, se já tem, já tá completo. Se você tipo joga 8, 10 fases assim, aí acaba, assim, não dá ainda pra jogar tudo. É, imagina o trabalho que isso deve ter dado. Puta. Pra fazer? Deve ter dado um trabalhinho, acho que sim. Não é só tirar mas, e botar, o que eu acho incrível é, tipo, que você modificar o gráfico, fazer essas coisas, mas ainda, tipo, a movimentação, assim. É um barato que nem tinha nessa engine de Doom, assim, aqueles movimentos, aqueles efeitos, os caras tiveram que acrescentar coisa na engine, assim. Eu não sei como os caras fizeram, faz uns bagulho cabulosos. Eu fiquei curioso se tinha sniper aqui. Aí ia ser zoeira. Será que tem a sniper? Ah, sniper eu não lembro. Eu lembro que tem a 12, tem a pistolinha até com a mira, assim, você faz até aquela mira. Os contadores embaixo, igual de Resident. Metralhadora também tem. É, a metralhadora. E outra, a velocidade também. Você tem a velocidade do Léo. Não é um bagulho se arrastando, não. A velocidade, tipo, uma velocidade mó boa, assim, quando você estivesse se movimentando em Resident, assim. Não, engraçado quando ele toma um tiro, é igual Resident mesmo. Ele bota a mão na barriga. Não, e outra, quando você vai botar munição, ele também, tipo, a 12, ele faz aquele movimento igual do Resident 4, carregando. E nisso os inimigos podem chegar e te atacar. Ih, eu tô vendo aqui. Ele tem até um movimento de sabe quando tá tirando a perna do cara e chega perto e dá o coice? Ele tem isso aqui também. O coice. O bagulho é cabuloso. Será que ele tem o agarrão do agarrão aqui? Ah, ele dá chute. Ele dá o chute, né? Ele dá o chute. Isso mesmo, ele dá o chute. Tem a faca também, né? Tem faca, tem tudo. Se ele tiver o agarrão que estoura a cabeça, mitou. Se ele tiver o agarrão que estoura a cabeça, mitou. Por isso que eu falo, é a melhor modificação, assim, feita em cima de duas. Eu não lembro de um barato tão legal quanto esse Resident Evil 4 Doom. É incrível. Parece até melhor que o Resident 7, né? Dizer uma língua aí. Não, mas entendeu? O 7 ainda não saiu, o Old Hater. Não? Mas é melhor. Já só vou deixar a política. Não vem hatear também, não. Aí não. A gente vai ter que fazer uma enquete, hein? Old é hate ou hate é old? Porque tá incrível, velho. Pois é. Não basta ser old. Tem que ser hater. Ou não basta ser hater, tem que ser old. Qual que poderia ser? Ou ele está com a razão, decido. Me ajudem, pessoal. Ele é hater porque gosta de hatear ou ele hateia porque é hater? Ou porque fala a verdade. Mas então, vai voltando. Mas esse Resident Evil 4, eu fico besta, tipo, o Cisne que até hoje falou que não jogou essa bagaça, maluco. Não, porque... Não, quando eu fiz aquele review lá do Action Doom, que eu acho bacana também, o mod do Doom. Não chega nem aí perto. Aí tu veio com esse aí. Mas eu... Não, é bacanudo. Depois também. Que a pessoa e vê... E aquele tem história e foi completado até o final, hein? Só pra hatear aqui. Pera aí, e outra coisa, o que ele tem de diferente, assim, tipo que nem o Resident 4, que os caras acrescentou um personagem com todos os movimentos, com arma, com totalmente... As armas, tu vê a bala indo, assim. Ah, é isso que... Essa que é a grande diferença. Versão. E o jogo todo foi feito uma história, um enredo novo e tal, que ele cai no... Tem as músicas do Metal Slug, tem uma pegada meio assim. Vou te perguntar uma coisa. Qual que é melhor, Resident 4 do 1 ou Resident 4? Ah, então beleza. Se tiver completado, ele é. Agora, se for um modzinho... Beleza, então, Resident Evil 4 Doom, eu falo que não vale, que é não um vale, não clássico vale. Que mano, o pessoal tem que conhecer. Mesmo se o pessoal não conseguir, tipo, baixar pra fazer funcionar, pelo menos vem vídeo, assim, vê um bagulho, que vale a pena. Esse aí é incrível. Os caras... Não, esse tá bonito pra cacete mesmo. Eu vou atrás dele ver se terminaram. Se tiver terminado, realmente é o melhor mod mesmo. Se não tiver terminado... Não, mas agora já deve ter terminado, caramba. É o que não... Que quando eu joguei ainda nas versões do BT, eu fiquei tão doido com o bagulho que eu falei, não, vou jogar. Aí botei bilhares de mods lá e fiz o bagulho funcionar. Será que botaram... Podiam fazer um com o Chris também, né? Tem aquele outro lá, o Nicolás. Online, né, do 4 também. É, tem, mas aí o que nem do Chris ia ter que pegar o do Chris do Resident ou do 5 ou do 6, né? Porque no 4 não tem, né? Ok, botar o spray Rexona no Doom vai ser top, né? Spray Rexona. Passar o Rexona. Você tá fazendo propaganda? Você tá ganhando dinheiro com isso e a gente não tá sabendo? Canalha. Rexona. E nessa também, né, de trazer um jogo, pelo menos por trazer de ser bom ou não, né, Cisne? Tem lá o clássico pro Cisne, né, que pra mim não é grande porra, coisa. Cara, o que foi de Section parece que é louco. O Rockman X3, Mega Man, Rockman, né, X3. Ou Mega Man X3 de Mega Drive, né? Mega porque Drive. Já que todo mundo já conhece, que cara, Mega quem não conhece a não versão teve... se mata. É porque Mega Man X, ou a galera X, que né? não teve o Mega Drive, ou a galera só ficou no Super Nintendo e ficou habituado. Mas quem teve Mega Drive é obrigatório conhecer esse jogo, cartucho. Não é possível. O jogo é o Mega Man X3 pro Mega Drive, que só teve que aquele jogo de armas. Eu achava eu fiquei besta quando eu fui atrás de informação. Bom, ruim jogo? Tu jogou? Quando eu fui atrás de informação, descobri que esse jogo é baseado na versão de Saturno. Eu nem sabia que Saturno tinha o 3, mano. Eu fiquei mais besta ainda. Meu Deus do céu, tá voando eu mesmo. Eu fiquei, caramba. E mesmo assim, ainda a versão de Super Nintendo é melhor. Ai, caralho. Mas claro, né? É um hack, né? Isso aí não tem como comparar. Só o Master System conseguiu perder pro Nintendinho no Rei Leão. Fora aí, tirando isso, geralmente, né? Tirando isso, o hack geralmente é pior. Mas o Mega Man X3 Mega, o problema dele que tinha é que eles tiraram algumas coisas você pegava as armaduras, você modificava com as armaduras. Uma coisa clássica, característica de Mega Man você fazia nessa versão? Qual que é a graça de você jogar Mega Man? Não, completo não. Tinha duas fases a menos, não. Tinha dois chefes a menos. Tinha um monte de coisa a menos. Eu não lembro, né? Não, eu lembro que eles escaparam um objeto do cenário importante. Tipo um elevador que te leva lá pra cima. Não tinha. Detalhe assim, tu chegava e, caralho, como que eu vou subir? Tu tinha que ter o jetpack, senão tu ficava no caminho. Aí eu falei, caraca, maluco, era muito engraçado. Mas, dá pra zerar o jogo, pelo menos, sem ter algum bug? Que dá, não dá. Eu cheguei a zerar. Você terminou esse jogo? Eu terminei. Mas ele vai até o final, ele tem o... alguma invenção doida. Eu não lembro. Agora o Old falou que tem duas fases a menos. Não, mas ele não é só duas, não. Acho que tem mais de duas. Ele é bem cortado. Até a fase introdutória daqueles boss. Aquele chefe grandão, né? Que ataca a cidade. Não tem também. Eu não tenho certeza. Mas quando você passava, tipo assim, você escolhia lá a fase que você ia lutar. Você passava aquela fase. Quando você ia pra outra fase, se eu não me engano, não ficava escura a tela lá. Você não sabia que você já tinha passado aquele chefe lá. Ah, tá. Aquilo ali ficava a cor normal, assim. Você não ficava normal. Você tinha que você marcar você não mesmo, falar assim, não, isso aqui eu já lutei. É, então. Um negócio tão simples e não fazia. É, mas eu acho que tinha coisa de a fase que tu já terminou, tu podia dar o Start Select e sair. Eu acho que tu tinha esse comando também. Ah, eu já não lembro. Todo Mega Man teve. A fase que tu já passou, tu podia sair dela. Sair era básico, né? A música era bem capenga. É, capenga. A música era capenga, mas era o Mega Drive, né? A música no Mega Drive não, tá certo que o Mega Drive tinha um som ruim. Mas mesmo assim, mas o Mega fazia coisa melhor. Assim. Fazia, com certeza, mas era um hack. Mas cara. Ah, não. Eu acho que ali eles botaram qualquer porcaria. Mas ali provou que o Mega poderia muito bem ter tido o Mega Man do Super Mas Nintendo. Mas o Mega Man não saiu pra sim, Mega Drive e não é por causa que não poderia ter. Foi por causa de contrato, essas coisas. Não quiseram lançar pro Mega Drive, diferente. Tanto que teve que a coletânea de Mega Man 1, 2 e 3, né? Não, o Wii, o 2 é o Wii Jax, que é muito bom, por sinal. Então, mas não teve os X, né? Não teve mais nada, né? 1, 2, 3, acabou e pra só esses três pra Mega, pirata, né? Mas que nem pra o Saturno teve Mega Man, quer dizer que não era problema com a Sega. Aí já o Saturno começou já, mas X3, X4, mas o que eu quero dizer que não era problema com a Sega, né? É, no problema foi de contrato. Alguma coisa que desse jogo era... Inclusive dá pra não sair pra Mega Drive isso aí. E aí os caras tiveram que apelar. Os inimigos às vezes sumiam... E como que foi pra você comprar isso aí? Não tinha o efeito de transparência. Como foi pra você comprar isso aí no camelô? Foi difícil? No camelô, eu cheguei lá, Rockman X3... Teve que fazer reserva? Teve que chegar e falar assim, ô, reserva. Não, aí, porque... não, esse foi tranquilo. Eu lembro que o pessoal tranquilo. Aqui de Mega Drive tinha que fazer reserva. Tinha que falar assim, ô tio, guarda aí porque tô querendo comprar esse jogo aí, porque... Reserva? Já que o Mega Drive não tinha esses jogos, né? Quando apareceu o piratinho, os caras queriam ter, né? Aí... Na época do Super Nintendo, Mega era tranquilo pra mim, de piratinha, tava bem servido aqui, Caxias dominava. Esse jogo aí, não, então, total. Mas chegava, tô falando que acabava rápido, o do Mega, esse Rockman acabava rápido, os caras tinham que fazer reserva, filho. Porra, você tá falando, é isso, pra mim foi tranquilo pegar esse jogo, foi não sair lá, mas é porque a galera de Mega não tinha Mega Man, então, e queria jogar, mesmo essa porcaria, Nintendo, né? Sabe que nunca ia arrumar. Mesmo essa porcaria, é. Depois quando via, né? Não, porcaria não. Nossa, era ruim, vai dizer que você não ficava triste jogando. Não tinha o Mega Man, o Iriós? Então o pessoal tinha Mega Man. Não, tem Mega Man 1 e 2 e o 3, mas Mega Man X não teve nenhum. Ah, mas o X que era o bambambam e tal, né? Porque o velhão ficou no Mega, no Nintendinho, né? O Mega Drive já era um superior. Não era pra fazer o Mega Man 4, 5. Não, é que tipo assim, o engraçado é assim, né? Tipo assim, os caras do Super Nintendo lá doidão com os X, doidão. Aí os caras, vamos lançar o Mega Man 1, 2 e 3 pro Mega. Aí no 1, 2 e 3 foi os caras, mas vai ser tudo um bem que foi. Tudo bem que foi refeito. É, deram um foi, tapa um no jogo e tal, mas. Deram um tapa. Mas a galera tava cansada ainda já. Assim é 1, 2 e 3, né? Se tivesse lançado pro Master, eu acho que o Master conseguia fazer aquele Mega Man 1 e 2 e 3 do Mega. Eu acho que ele conseguia rodar pela paleta. Eu não sei, mas o que o Nintendinho fazia, rodava melhor que o Master e rodava. Daria se fizesse. É, poderia se rodar. Se fizesse um hacker hoje em dia, fazer rodava melhor. Hackezinho, 1, 2, 3, pois é. Tô só escutando aqui. E nessa, né, de que o Nintendo faz melhor, né, a gente não podia deixar de falar do, pra mim, um dos melhores hacks já feito até hoje, assim, que eu nem considero hack. Pra mim é um esse jogo tá não oficial. Bater. Pra mim é um daqueles que entra na lista de não oficial. Um jogo não oficial não é um hack. É, então, por causa que esse jogo é tão top que esse jogo é feito com uma engine própria. Ele não é que nem os outros, normalmente que nem os jogos ROM hack que usam uma engine de algum outro jogo, pelo menos. Esse não, é um jogo que fizeram uma engine própria pra ele. Ele nasceu do zero, de tão bem feito que é. Que foi o Donkey Kong Country de Nintendinho, mano. Quando eu vi esse jogo, eu falei, não acredito. Eu também. A primeira vez que eu vi esse jogo, eu falei, caramba. Eu ainda ficava assim, não é possível. Eu lembro que eu tinha jogado os do Game Boy, preto e branco ainda. Aí eu vim e caí. É, eu pensava que ia ser tipo Game Boy. Eu caí pra esse. Eu pensei que ia ser igual. Quando eu caí pra esse, eu falei, caralho, o que que fizeram com isso aqui, maluco? Era do Super Nintendo que eu tava jogando Super Nintendo. Era muito bom. Por isso que eu falo que o pessoal da Hammer Team, quando é jogo, quando tem Hammer Team, esses caras eram top. Era demais. Tu ficava besta. Como é que os caras conseguiam fazer, maluco? Não entendi. Na nossa época, esse aqui eu não consegui jogar. Se um jogo desse sai pra Nintendo... É que ele saiu esse jogo na época, explodiu. Nossa, se um jogo nesse nível sai pra Nintendo naquela época, cara, Nintendo não ia precisar lançar Super Nintendo. A Nintendo ia estar reirando até hoje. Caraca, mano. Ia estar até hoje na geração 8-bits. De tão top que ia estar, porque esse jogo é incrível. E outra, tá certo, ele não tem todas as telas, mas ele tem tela pra caramba do Donkey Kong. Se eu não me engano, ele tem umas... Não, ele é longo, eu sei esse jogo do emulador. Então, mas... Ele é longo, ele ele tem umas 19 telas, assim, ele tem bastante tela. É, os chefes bonitos, os inimigos chefe bem, do jogo. Bem desenhado, caraca, dá gosto de jogar, não é um hack feio. Diferente do Super, ele não tem aquela ideia de você andar de uma tela pra outra. Quando passa no mapa de andar, você já vai pra próxima tela. Mas quando você passa de um estado, tipo, de um mundo pro outro mundo, vai aparecer o mapinha, aí vai e você indo pro outro mundo. Tipo, ah, do mundo da floresta tô indo pro mundo do gelo. Aí tem. Mas aí de uma, mais de uma tela pra outra não. Mas o resto, os caras tudo que é detalhe, os caras colocaram. Ah, a parte da capa, o som, falei o som. Feito lá sons. No... Sons? Não, o cara falando... Tanana, ah, é, a musiquinha fizeram a introdução velhinho, no jogo. Pode tem crer. A introdução, todos, mano. Tem, fala até sério. Todos os jogos, até os outros que a gente acha perfeita, tem outros jogos também que a gente acha o perfeito. Caindo, não tem introdução. Esse tem introdução. Mano. Não tem. Esse tem introdução. Tem até o finalzinho. É, tem o final. Cara, ele dançando lá, aí vem um TNT, cara, é muito bom. Tem as fases tipo debaixo d'água, que a jogabilidade fica um pouco diferente, aí a jogabilidade é igual também do Super Nintendo, assim, tudo. Não é um negócio ruim, é tudo bom. Ah, é, ainda você pode, você joga com o Diddy e com o Kong. Tá certo que um joga dentro do outro, tipo, você só vê um na tela. Aí quando você aperta o select, você troca pro outro. Mas você tem os dois ali pra jogar, meu. E a movimentação dos dois é perfeita, não é bugadaça, não, igual aqui do Mega. Eu fico, então, você vê um jogo desse, você fica impressionado o quanto é a capacidade que o Nintendinho tinha, assim, que os caras só conseguiam fazer um bagato desse, tipo, em 96, né, que já tinha um conhecimento amplo do hardware do Nintendinho. E a animação deles nadando na água lá também, perfeito. Perfeito, também. Perfeito. Ficou bem perfeito, feito, é. Na fase da água. Na fase da água, lindo aquilo ali. Fala sério, show de bola. Então, se a pessoa vai falar de ROM hacks, esse bagulho, esse jogo é referência, e ele ainda segue certinho as telas, tipo, você vai passando tal, e aí no último, lá, você vai enfrentar lá o Carol lá no navio e tal. Não é que nem uns capenga, uns Donkey Kong capenga que lançou pra uns mega capenga que você enfrenta os Carol numa tela de gelo, nada a ver aí. De gelo, que você joga, começa com o Donkey Kong 3, depois vai pra Donkey Kong 1. Ele é totalmente o jogo sério. O Donkey Kong 1, o Donkey Kong Country 1 de Super Nintendo mesmo, assim. É um jogo, nossa, fora de série, assim. Eu explodi cabeça. A primeira vez que eu vi o vídeo desse jogo, eu falei, mano, não acredito, eu tenho que pegar isso aí. Eu tive que ir atrás, assim, caçar e descabelar, porque esse jogo é lindo demais. As musiquinhas, mano, as musiquinhas do cenário. Não, esse jogo e o fundo, os cenários. É, tem o fundo lá atrás. Eles não chaparam o fundo. Não parece, às vezes, até que é o efeito tipo daquele efeito mesmo do que usa no Super Nintendo, às vezes, assim, você fala assim, caramba, até parece aquele efeito. Assim, não é na mesma qualidade. Não, tô falando na mesma qualidade. Mas eu tô falando que eles fizeram de um jeito. Mano, é um bagulho fora de série. O bagulho é incrível. Esse ficou melhor que o Rei Leão mesmo. Esse ficou melhor que qualquer coisa de Master System. Esse o Master nem que, teve. Peraí, peraí. Que jogo de Master System que chega perto desse jogo hoje? Nenhum. Ah lá, nem pensou. Não, ele não sabe nenhum, tá vendo? Nenhum jogo de Mega chega perto desse. E esse é um jogo... De Mega? Nenhum jogo de... É, de Mega também. De Mega também. Então, mas nenhum jogo de Master chega perto desse jogo, né? O Master System, meu, perde feio pra um jogo ROM hacker barra não oficial de Nintendo. Aí os nossos ouvintes vão ver esse jogo, jogam... E vão falar, nossa, que sexo mentivo. Tá certo, hoje em dia os caras podem olhar assim, ficar meio assim, porque o pessoal já tá querendo os gráficos de Call of Duty, galera que não gosta de os caras. Até o Donkey Kong Super Nintendo original, o pessoal já não gosta, tem gente hoje em dia que já não vê graça. Molecada de hoje em dia, se você já mostrar esses jogos, já não vê a mesma graça. Super Nintendo já te olha de, já te olha assim, PlayStation merda, 2, mano, né? PlayStation pro pessoal, 1. Não, PlayStation 2 pro pessoal de hoje em dia é o que pra gente era o Atari antigamente. O pessoal de hoje em dia começou já no PlayStation 2, meu. A geração de PlayStation 2, que começou no PlayStation 2, hoje é o pessoal que tem 16 anos, meus filhos. Vocês esqueceram disso? Não vai pensando nisso, não, PlayStation 1. PlayStation 1, caramba, é PlayStation 2, meu filho. O pessoal de hoje em dia é a molecada que começou no PlayStation 2. É porque não tá na cultura do hack e tal, diferente. Eles não têm aquela visão de, porra, eu tô jogando um jogo que era de tal videogame, um videogame muito, muito, assim, anterior a isso, entendeu? Eles não têm essa visão. A gente ainda tem aquele saudosismo, já que a gente viveu a época do Nintendo, a gente sabe o jogo limitado, como que era os jogos limitados no Nintendo. E aí ver um jogo nesse nível, assim, tão superior aos que a gente jogava, que eram os jogos oficiais, você fica assim, caramba, como que não sai uma coisa dessa? Agora você, o pessoal aqui que não viveu, tipo, jogar os jogos oficiais, não vai entender a graça de jogar o jogo hacker. Você usou algum cheat nesse jogo, alguma coisa, porque não tem condição não, velho. É muito bem feito. Não, esse jogo é animal. Né? Tem que ter alguma mutreta, não é possível. O grande barato hackear um jogo era uma coisa que era impossível, né? O cara tornava o impossível uma coisa que ia ali. Quando é que a gente ia imaginar na época que a gente tinha o Phantom lindo e os Nintendo clone? Caraca, vão lançar o Donkey Kong na época que a gente jogou pro Super Nintendo. Caralho, esse jogo era foda. É engraçado. Nunca que ele fala na época que a gente ia jogou sair Super pro Nintendo. Nintendo. Por que que teve que colocar o Phantom System na época que jogou o Super Nintendo? Não, eu tô comentando. Falei assim, na época não, que a gente mas tinha você um falou Phantom, do Phantom, mas aí na época depois que jogou veio Super pro Super Nintendo. Não, porque eu tinha que jogar o é Phantom. É o que eu ia comentar. Eu ia falar assim, o cara tinha que colocar a porcaria do Phantom System. Aí eu botava o Super Nintendo e jogava os caras. Quando o Donkey Kong quando lançou foi um baque. Eu ficava assim, mano, isso aqui é o... Nada mais vai ser perfeito que isso. Isso aqui já é o limite do videogame. Isso aqui é muito foda. Aí vem aquele gente... Aí tu vê depois, vem pro Nintendinho um hackzinho maroto. Não, é que o ruim é que esses baratos só saiu muito depois. Que nem esse hack é de 96. É, muito depois. 96, 97. Mas... Aí eu mesmo já não tinha Nintendinho. Se eu tivesse um Nintendinho aqui, época... eu comprava esse piratinho e metia no troço. Imagina jogar no controle e tal. Porra. Ia ser animal. Mas foi esse aí nosso episódio dedicado a jogos on hack, modificações e o que não apareceu hoje aparece numa futuras edições que vai ter, né, Cisne? Vamos lá para nossa leitura de e-mails, comentários e afim. E-mails e comentários. Chegamos lá, né? O comentário lá do Rogério Silva, né? Você vê o quanto o Cisne é sonhador quando percebe que todos os videogames citados, somente um ele falou que não queria ter. De resto, ele queria ter todos. Esse acredita mesmo, hein? Cisne é um eterno sonhador, mano. O cara que acredita nas tecnologias negando um console. Como é que pode isso? Fora que ele queria colocar uma par de porcaria ainda lá, que não, que cada jossa que ele queria colocar... Ih, jossa. Não, vocês queriam colocar o 3DO lindo e o Saturno. Eu proibi. O 3DO lindo é fracassado. Não, o Saturno ainda é beleza. Agora o 3DO é Saturno, Dreamcast, Game Gear. Eu proibi, gente. Senão esses caras tinham cara de pau de botar esse videogame lá. E o Phantom? O Phantom lindo... Não, o Phantom lindo não foi fracasso. O Phantom lindo foi o que introduziu a Nintendo no Brasil, que a Nintendo não veio com o Nintendo. Uh-huh. Eu falei o Phantom, mas eu falei o Phantom. Eu não falei o Phantom System. Ah, tá. Esse Phantom eu não conhecia. Esse Phantom eu não conhecia. Tá vendo? Tá vendo? É, esse Phantom eu não conheço. Eu não podia copiar. Tá vendo como que a gente pega? Mas o Cisne é isso aí. É o eterno sonhador. E, né, pra finalizar nossa grande quantidade de comentários, né, recebemos lá o e-mail lá do Danilo. Muito bom esse episódio. Conheci sobre esses consoles e a maioria deles nem sabia que existia. Depois de 2 meses tentando ficar em dia com o Neo Play, finalmente consegui. Mas a parada que me fez dar risada alto foi a pomada anal. Inacreditável. E PS, continue, continue com o podcast. Já indiquei para 2 amigos. Continue esse trabalho maneiro. E moleque esqueçam de raiz. Esqueça a pomada, não. Esqueça. Isso aí foi um incidente. Você tá renegando agora, Cisne? Não, ué. Foi uma história que eu contei, mas não era pra ter essa pra render, repercussão né? toda, né? Essa repercussão. O Cisne pensou que ia ficar em off, aí o Sérgio foi. Vazou, o áudio vazou e deu essa merda. O áudio vazou. Você podia perder as eleições. Cuidado com esse negócio de vazar os áudios aí, hein, filho. Vazou. Vazou o áudio, tá ligado, hein? Como que é, né? Tá ligado que é. Foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 39. Eles fracassaram miseravelmente. E como que faz pra esse pessoal encontrar a gente, mandar e-mail, sinal de fumaça, pager, bip e afins? É e-mail, neoplayerpodcast@gmail.com, muito fácil. Facebook é o neoplayerpodcast. Dá um search lá que vai achar fácil. Twitter, _, Neoplayer, _. Tem também o nosso sitezinho querido, neoplayerpodcast.blogspot.com.br. A gente pode virar .com.br, o nosso próprio domínio, só depende de vocês. O YouTube, que vocês podem fazer maratona de jogatina, que é muito divertido. Eu fiz esse final de semana, foi a melhor experiência que eu já tive. Neoplayer Podcast no YouTube. O grupinho do Steam. E no Facebook também o grupinho Neoplay Podcast e o Ronaldinho.com Neoplayer, não tem como faltar. Muito fácil achar. Ronaldinho.com agora ainda tá mandando spam. Você entra toda hora lá, recebe um spam lá. Coisa. Oh, você já viu as últimas do Ronaldinho.com? A gente tá com um safadão agora, tá bem pra caralho. Tá enchendo nossa caixa de spam lá, o maluco. Mas é danado, ele é danado. Vai, beleza, então. E, né, e hoje, né, quem vai pedir lá o resumo pro Guilt fazer aquele resumão, super resumidos, né, em 15 segundos, sou eu mesmo, né. Guilt, o jogo que eu vou pedir, né, é um jogo meia boca, tanto que ninguém nem chegou a comentar ali no podcast, nem sei porquê, deve ser porque é ruim, né. Queria que você me fizesse um resumão lá de Saint Seiya Soldier Soul. É o jogo do ano. Ah, muito bem. Pois é, o Old Hater jogou essa porra e não falou nada pra gente ainda, então, né? Você vê que o jogo é bom, mesmo. É assim mesmo, né? Ninguém fala ninguém nada dessa porra desse nada jogo. Ninguém fala nada desse jogo, capenga. Jogo ruim é assim, Cid. Ninguém lembra. Se eu não lembro, pra ninguém falar. Fala. Mas o jogo do ano não se comenta. Só se pronuncia o que ele é. E o pessoal já sabe o que que é. Todo mundo paga pau na hora de falar um auê e ninguém fala nada. O Dissection tá com hate aí porque a Bandai aumentou o preço 2 dias antes de lançar o jogo e ele ficou sem dinheiro pra comprar. Ah, essa porcaria. Por isso que ele tá com raiva. Mas eu não quero, já baixou e eu não quis comprar de qualquer jeito essa porcaria. Ah, mas você no fundo do seu coração você ainda quer jogar lá. Você que tá fazendo. Quando tiver R$9 eu compro. Mais do que isso eu não compro essa porcaria. Mas, né, mantendo as tradições tradicionais desse tradicionalismo podcast, quem vai pedir hoje a música que vai finalizar esse episódio é nosso camarada Old Coffee, né? Old, que música que vai finalizar essa bagaça aqui? Já que a gente comentou de Donkey Kong, né? Aí eu lembrei da trilha sonora do Fear Factory, aquela fasezinha da fábrica lá. Donkey Kong 2, tá falando, né? Não, é do 1. Ah, não, do 1, ah, tá. Que fica aqueles macaquinhos jogando os negócios, você sumindo, assim, a luz fica apagando. É, eles são macaquinhos, né? Você joga com 2 macaquinhos, né? Não, falando aqueles macaquinhos, velho. Não, porque os outros bichos normalmente não é macaco que joga na gente. E justamente aqueles ali, se eu não me engano, são os macacos que também ficam jogando. É aquele que já tá na fábrica lá, que já tem os olhos, o barril de óleo pegando fogo ali. É, tudo. Eu sei qual que é, que aí depois mais pra frente começa a apagar. Aí você tem que pular nos pneus que fica flutuando numa. Aquela parte ali é tensa. É muito boa. A trilha sonora de Donkey Kong é tudo top. Mas beleza, então. Foi isso aí. Daqui 15 dias tem mais. Falou. Aê! Hein, chego lá pra votar, né? Pô, vazio, assim, já cheguei e a mulher já falou, pode entrar. Quando eu entro, já tinha uma mulher na urna, assim, né? Falou, ah, enquanto isso, já vai pegando meus dados lá pra já adiantando. Foi e tal, né? Tomou, assim, agora é só aguardar. Aí, opa, rápido, hein? Aí, né, 5 minutos e a mulher não sai da urna. 10 minutos, aí eu olho assim, né? Aí a mulher falou, senhor, tá tendo algum problema, alguma dificuldade? Não, não, não. 10 minutos, né? Aí mais 5 minutos. Senhora, não tá conseguindo fazer alguma coisa? É que eu não tô conseguindo confirmar aqui, não sei o quê. Ela, pera, aí a mesária vai lá, né, do lado e encosta assim. Antes, sem olhar ainda, né? Só em um lado. Ó, aperta o número, ela, tô apertando. Agora aperta confirmar, tô apertando. Agora aperta outro número, tô apertando. Agora vai confirmar, tô apertando. Agora vai fazer o barulhinho. Aí não fez nada. Ela, mas eu fiz tudo certo e não vai. Ela, ai, meu, mas você apertou, não, apertei. Você apertou, você apertei. Ó, então pera aí, eu posso olhar? Vou aí te ajudar, tá? Tá bom. Aí foi lá. Ela, faz o que você tá fazendo. Aí a mulher aqui, ó, tô apertando. Aí eu só escuto assim, eu tô do lá, né? Não, senhora, não é na tela, é nesses botão aqui, ó. Essa tela aqui não vai funcionar, senhora. Ela, ah, eu pensei que é igual o celular. É que vai passando. Às vezes o pessoal fala que não é lá que tá as novas tecnologias aí, ô, tá vendo? Como a urna tá atrasada? Ela tem tela. Ela tá achando que vai ficar olhando as fotinhas ali, passando com o dedo, assim, é candidato por candidato. No celular. Aí acha. Falar nisso em São Paulo, tá de parada? Puta, depois de 25 anos. Não, nunca teve. Caraca. Eu ainda cheguei pra minha mãe e falei assim, caramba, mãe. Eu não lembro a última vez que um candidato ganhou no primeiro turno, não, né? Tem 25 aí, anos. Então, aí ela falou, comigo, ela falou, não lembro, né? Aí daqui a pouco a gente foi ver lá, foi a primeira vez, começou não, segundo primeira turno, vez não. Em São Paulo nunca teve, foi a primeira vez que primeiro turno em São Paulo. Primeiro turno? Foi. Começou em 90. Acho que foi 25 anos. Começou em 92, e começou o segundo turno em 92, deu de 92, não tem quantos anos tem, Cid. Ah, então tá. Começou em 92, para o primeiro turno, mas quando... Tá, então vamos. Então, mas eu achei incrível que, caramba, logo João Dória, mano. Quem é daqui de São Paulo, tipo, duas semanas antes... Nem... Quem, hã? Eu voltei pra partido só. Eu voltei pra partido. Ah. Então, mas duas semanas antes, ninguém nem sabia o que era João Dória. E até nas pesquisas ele aparecia lá embaixo. De repente, na última semana, assim, na semana, tipo, segunda-feira, primeira pesquisa, João Dória sobe não sei o quê. Na terça, João Dória já tá em segundo. Na quarta, João Dória tá em primeiro. Na quinta, João Dória adiantou mais. Na sexta, João Dória... Não, do nada. Eu, mas o pessoal comprou a ideia dele do negócio de, não, de empresário. É, isso mesmo. A propaganda dele era sempre assim. A propaganda dele foi assim, ó. Cada semana era uma coisa. A primeira semana... Porque todo mundo falava que ele era boyzinho e tal, não sei o que. A primeira semana, que eu vim de... Que eu era pobre, que eu não sei o que lá. Eu, deu de cedo, tive que ajudar minha mãe, ela morreu, nunca não sei o que lá. Aí na outra semana, foi não, que eu também sou a pessoa que também que tô com o povo. Aí aparecia ele lá ajudando as pessoas lá nas casas. Quase vomitando lá, comendo os pastéis. Abraçando os filhos catarrentos, nosso filho dos pobres e tal. Quase vomitando, comendo pastéis. É, ele quase, ixi, várias histórias. E aí na última semana, ele começou naquele negócio. E eu também, o pior, eu não sou político de carreira, eu sou o administrador. Vocês são cada um administrador. Eu não conheço a história dele, não conheço a história dele, não, mas dizem que ele é um bom empresário e tal. Só, cara. Só faltou ele falar, eu joguei Zibo na minha infância, Mega Drive, mas existem. Aí não, Zibo aí ia dar uma queimada nele na parada dele lá, mas. O engraçado é que tipo, ele no dia mesmo que ele se elegeu, né? Ele falou assim, não, que eu não vou mexer em nada e não sei o que lá de tarifa, né? Aí agora ontem mesmo, já na segunda, né? Ele já falou, não, que se quando você tiver uma necessidade, não sei o que, a gente precisa fazer um reajuste, né? Já mudou, já. Já nem passou um dia, mano. Não tinha dado nem. Entrou, mas mano, nem 24 horas. Ele nem 24 horas ele já tinha mudado. O que ele falou no dia, na hora da posse, nem 24 horas depois ele já tava. Não, que a gente pode precisar um reajuste, né? Ai, meu Deus. Tucano é foda. Pior que São Paulo. São Paulo, o PT só ganhou. A vez que o PT ganhou, é por causa que o pessoal de fora que vota aqui, né, comprava a ideia do Lula. Aí agora que o pessoal tá com o cara virado pro Lula, o PT morreu em São Paulo. Acabou. Não, morreu em tudo. Tu viu? É, em Brasil ganhou, todo, né? Em um estado e tá concorrendo no Acre, outro. No Acre ele ganhou. É, no Acre ele ganhou e tá concorrendo não sei qual, um interiorzão aí de São Paulo. Recife. Em Recife ele candidato daqui tá concorrendo. Ah, então, que foi o de Texas, que foi o Old Coffee que votou. Aí por isso que desse aqui, vota aqui em Recife. Se não fosse o Old, ele era pra terceiro. Não vota, não? Sei que. Ele vota cidade pequena, cidade, o candidato lá ganhou por 5 votos de diferença. A cara, cidade pequenininha lá é. Parece que é 15 mil só eleitores. Nossa senhora. Melhor resumo de todos. Jogo se eu não lembro do bagulho, ninguém ia lembrar do negócio. Ninguém fala, pô. Jogo morto. Jogo ter, a gente vai ter que comprar essa merda pra saber. É isso que eu tô falando. A gente, quando tiver R$9, a gente compra e desce o cacete. Eu ia, eu ia falar hoje, né? Mas vocês disseram que ninguém fala, aí não tem como eu falar mais, né? Não. Que mentira. Só porque eu falei. Se eu ficasse 20 anos sem falar nada, ele nem ia falar nada. A gente tem que ouvir uma mentira desleixada. O jogo deve ser uma bosta do cacete. É, mas assim, é um jogo chato do caramba. O jogo é melhor que King of Fighters 14. Não, aí acho que não. Acho que não. Não, qual foi o lançamento do ano? Saint Seiya é o jogo do ano.